Deixa assim mesmo, vai. Como que é? Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu queria começar por anunciar aqui uma novidade que nós vamos ter nesse curso. A partir das próximas semanas, eu não sei exatamente a data que nós vamos começar isto. Mas nós vamos ter uma espécie de extensão desse curso às quintas-feiras, onde os textos que aqui foram, alguns textos que aqui foram citados, mencionados e recomendados para leitura e que sejam em língua inglesa, serão objeto de uma leitura em profundidade com explicação, vamos dizer, das dificuldades semânticas e uma espécie de desmontagem da estrutura do texto, para que se chegue efetivamente, para que, ó, vocês cheguem efetivamente a uma leitura culta na língua inglesa, que é muito diferente do, vamos dizer, do inglês que se aprende para turismo, ou mesmo que se aprende em qualquer escola no Brasil. Quem vai estar encarregado disso é uma senhora chamada Margarita Noyce, que é a minha personal trainer em inglês. A gente faz a prática, como eu fiz com a Daniela Calda, no Rio de Janeiro, para a língua alemã, né? Onde eu vou lendo as coisas e, quando tem uma dificuldade, eu pergunto qual é exatamente o peso, o significado desta palavra, se é uma palavra que ainda se usa ou que não se usa mais, como é que isto soa aos ouvidos de um leitor americano ou inglês atual. Margarita é uma pessoa com uma enorme experiência nessa área. Ela tem um mestrado em ESL, em English as Second Language, pela Columbia International University. Ela tem 15 anos de experiência no ensino de ESL. E, sobretudo, o que eu considero a grande realização pedagógica dela, ela educou os seus próprios filhos, fez homeschooling, uns quatro crianças, e eu asseguro para vocês que os meninos eu não conheço bem, mas as duas meninas eu conheço bem, estão entre as moças mais cultas que eu vi na minha vida. Um negócio muito, muito impressionante. Não só cultas, como pessoas muito, muito bem formadas, muito conscientes, muito sérias, né? Vamos dizer, com uma abertura para a realidade. É uma coisa bonita de se ver, né? Então, a prova das virtudes pedagógicas da Margarita está dada na própria casa dela, né? E o primeiro texto que ela vai. O texto será distribuído para vocês em forma de arquivo PDF. Vocês vão tentar ler com alguma antecedência. Depois o texto será lido em voz alta por ela. E ela vai fazer uma paráfrase de cada linha. Para cada linha, ela vai fazer uma paráfrase no inglês simplificado e explicar, vamos dizer, mais ou menos o peso de cada palavra. Isto é um auxiliar imprescindível ao método da leitura lenta que eu disse para vocês. Se você está lendo um livro em língua estrangeira, quando eu digo que o principal é você, numa primeira leitura, você deixar a sua memória e imaginação ser impregnada por aquilo, impressionada por aquilo, e você permitir que a sua fantasia trabalhe em cima e crie todas as associações possíveis. Se houver um pequeno erro de semântica aí, danou tudo, né? Então, este exercício subentende, né, o domínio vamos dizer, da compreensão linguística básica. Sem isso, não é possível, né? Então, esse é um método que eu creio que não é usado em parte alguma no Brasil, é um método que se destina, vamos dizer, a incentivar o domínio de uma segunda língua como instrumento de estudo. Não é para turismo, não é para você ir no shopping center ou ir na Disneylândia, não é isso? Inclusive, vamos dizer, se você tomar um exemplo, Eric Fergren, que morou aqui nos Estados Unidos 40 anos, ele até o último dia ele tinha uma pronúncia horrorosa, tá certo? Mas a compreensão profunda que ele tinha da língua inglesa, você pode avaliar pelas análises que ele fez da outra volta do parafuso, do Turn of the Screw, do Henry James, absolutamente maravilhoso, né? Então, é o inglês de scholar, não de turista, né? Que às vezes não implica nenhum domínio das capacidades para o que eles chamam aqui de small talk, né? De conversa fiada, essa coisa toda, né? Isso é um instrumento fundamental. Se possível, nós faremos isso com várias línguas. Nós vamos começar pelo inglês, por ser o mais próximo de nós. E nós vamos começar lendo esse livro, The Living Principle, que, vamos dizer, ele vai ser não somente a matéria que vai ser analisada, mas ele contém dentro de si mesmo o próprio critério de tudo que está sendo feito nesta área. Você vai ver o subtítulo English as a Discipline of Thought. Inglês como uma disciplina de pensamento. O Frank Raymond Lewis, o grande crítico inglês, ele acreditava numa coisa que eu também acredito, que é que o domínio da língua e da literatura é a condição prévia para todos os estudos superiores, inclusive estudos da área científica, né? É, se você não tem a sensibilidade literária suficientemente aguçada, dificilmente você vai entender o que quer que seja. Quer dizer, a linguagem é a coisa que realmente nos diferencia dos animais, e não por coincidência o estudo das letras se chamou muitas vezes humanidades, que é aquilo que diz, independentemente de qualquer nuance que a palavra humanismo tenha adquirido depois, num sentido polêmico, a aquisição das humanidades é realmente, eu acho, a condição primeira para o ingresso na filosofia, né? Sobretudo porque isso engancha com o negócio dos quatro discursos. Se você ler o meu livro da Teoria dos Quatro Discursos, você vai ver que todo e qualquer conhecimento não se pode dizer que comece inteiramente pelo sentido, mas a simples absorção dos objetos sensíveis não é ainda conhecimento, mas conhecimento começa com a elaboração imaginativa e memorativa, tá certo? Num nível que ainda não pode se expressar como conceito, quer dizer, você tem apenas imagens, figuras de linguagem, etc. Você tem que dominar primeiro esse nível, para depois, quando você passa para a discussão conceitual, você puxar todo uma reserva de conhecimento, de vivência, de experiência que você tem, de modo que o seu discurso filosófico, seu discurso conceitual esteja cheio de sentido. Isso acontece, vamos dizer, com todos os grandes textos filosóficos. Quando você abre, por exemplo, pega uma sentença de Aristóteles, você abre a sentença, você vai ver quanta coisa está embutida ali, quanto conhecimento está condensado ali. Tá certo? Se você não é capaz desse tipo de leitura, você simplesmente nivela a sua compreensão ao sentido dicionarizado das palavras e você acha que está entendendo, né? Quer dizer, agora, se você ler uma sentença em Aristóteles, você precisa lembrar que o sujeito que escreveu aquilo foi Aristóteles e que Aristóteles sabia aquilo que Aristóteles sabia. E que ele não esqueceu de tudo isso no instante que ele estava escrevendo aquela frase. Então, você tem que enxergar cada frase sobre, vamos dizer, o pano de fundo do mundo de Aristóteles, por assim dizer. Onde é que tudo está sempre compactado em cada frase. Tá certo? Ora de maneira mais explícita, ora de maneira mais implícita. Mas se você não capta, vamos dizer, esta profundidade, quer dizer, no que mais que Aristóteles estava pensando na hora que ele escreveu isto? O que mais ele estava levando em conta? O que mais ele teve de levar em conta para poder escrever esta frase, tá certo? Então, se você pegar, vamos dizer, a primeira frase da metafísica de Aristóteles, né? Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Não é isso? Você veja, Aristóteles dedica páginas e páginas e páginas e páginas à discussão do que seja a natureza. Né? E na hora que ele escreve, todos os homens por natureza têm o desejo de conhecer, ele não está usando a palavra natureza simplesmente no sentido que você pode encontrar no dicionário, mas no sentido em que ele elaborou o conceito. Então, se você não tem isso em vista, você simplesmente não entende o que ele está dizendo. Vamos dizer, essa é uma característica dos escritos filosóficos. Vamos dizer que cada frase de um escrito filosófico é um microcosmo que contém condensadamente toda a filosofia do cidadão. Isso quer dizer assim, não é, isso não é nada de mágico, isso significa apenas que o filósofo não se esqueceu da sua filosofia no momento em que está escrevendo aquela frase, né? Ele a escreveu como se fosse, vamos dizer, um buraquinho por onde todo o pensamento dele está sendo filtrado para você sob uma forma particular específica, mas a estrutura geral está dada ali. Então, é por isso que é preciso aprender a ler essas coisas muito lentamente, para, na compreensão de cada frase, você carregar todo aquela reserva, aquele patrimônio, tá certo? De ideias, de experiências que constitui o mundo daquele filósofo. Por exemplo, quando Aristóteles diz que existem escravos por pessoas que são escravas por natureza, né? A quantidade de besteira que se escreveu sobre isto, né? É uma coisa fenomenal, porque são pessoas que ouvem isso e entendem natureza no sentido atual. Então, quer dizer, estou entendendo a natureza no sentido de uma lei física externa que se impõe ao indivíduo. Quando Aristóteles, quando fala natureza, ele está falando aquilo que há de mais íntimo e pessoal no cidadão. Quer dizer, aquilo que ele está buscando. Não é isso? Então, por exemplo, o senhor Michel Foucault, ele, quando vinha aqui para os Estados Unidos, ele ia especialmente nos clubes de sadomasoquismo para ficar amarrado e levar chicotada. Como é que não existem pessoas que são escravas por natureza? Que é uma necessidade profunda de submissão ao poder de um outro. Que numa sociedade democrática, onde não há legalmente escravidão, se manifesta exatamente assim. Não adianta você dizer, ah, mas isso é psicopatológico. Não, psicopatológico não. É um julgamento que você está fazendo. Aristóteles está constatando um fato. Tem pessoas que sentem uma necessidade profunda de se submeter a um outro. Seja de uma forma constante, seja em certos momentos de maior intensidade. Quer dizer, essa natureza escrava de Michel Foucault, ela se condensava naqueles momentos onde que foram muitos, né? Passou muito tempo indo nesses clubes. E era uma coisa mais ou menos clandestinas. Quer dizer que o impulso autoescravizante na nossa sociedade tornou-se patológico. Mas é a sociedade que o rotula assim. Ele não é necessariamente patológico, é? E não precisa necessariamente se expressar em clubes de sadomasoquismo. Não é isso? Então, você facilmente você pode, na sua experiência, ver que tem pessoas que vão dizer que, sem elas fazerem muita força, elas influenciam os outros. Elas estão numa posição, vamos dizer, para assim dizer, de influência, de poder. E tem outras pessoas que, de bom grado, se submetem a essa. E tem pessoas que experimentam as duas posições ao longo da vida. Então, é disso que Aristóteles está falando. Agora, se você entender natureza no sentido fisicista atual, então você vai ter que entender que é uma hereditariedade, uma coisa genética, etc. Não é disso que Aristóteles está falando. O termo natureza, em Aristóteles, não é a natureza externa, é a natureza interna do indivíduo. E, portanto, como ele diz que todo ser busca realizar a sua natureza, quer dizer, ele, por natureza, busca realizar a sua natureza, a natureza coincide exatamente com o que o sujeito quer e com o que ele está buscando. Então, para entender isso, você tem que ler a frase tendo em vista o conjunto do que você sabe de Aristóteles e do que Aristóteles quis lhe transmitir. É nesse sentido que o Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro precisa ter lido muitos livros. Quer dizer, depois de ler muitos livros com uma compreensão relativamente precária, que você começa a juntar as peças. Logo que você começa a juntar, você cria monstrinhos, quer dizer, você junta coisa que não tem nada que ver. Mas, porque é por mera associação de ideias. E porque não tendo ainda os elementos suficientes para compor o quadro inteiro, você tenta compor um quadro inteiro com fragmentos. E, evidentemente, fica sempre faltando. Então, quer dizer, precisa de uma longa prática. E, de fato, o mundo dos estudos superiores é a conquista, vamos dizer, deste conjunto de peças de um quebra-cabeça que permite você montar as coisas com a figura que elas realmente têm, que elas têm efetivamente na realidade e não apenas como projeção da sua mente. O número de erros que você precisa fazer, o número de sínteses erradas que a gente cria até chegar lá, é um negócio absolutamente fantástico. Eu me lembro, por exemplo, que eu, aos 15 anos de idade, eu descobri a lei dos três estados. Foi muitos anos depois que eu descobri que a humanidade atravessa três fases, assim. Foi muito tempo depois que eu descobri que aquilo não tinha sido descoberto por mim, tinha sido descoberto por Augusto Comte e estava errado. Mas naquele momento me pareceu uma grande coisa. Nas coisas que jovens escrevem, essas sínteses erradas são uma coisa mais comum. E você corrigir uma coisa dessa é muito difícil, porque você precisaria transmitir todos os elementos faltantes. No Brasil, como existe essa mania de discutir, então, o jovem ele cria aquela síntese, ele se apega. Por quê? Ora, se apega à sua ideia como a mãe se apega ao seu filho. Não é isso? Ou como um bebê se apega ao seu cocô. Ele fez aquele... Olha, coisa maravilhosa que eu fiz. Né? Então, cada um produz o que pode. Nós começamos produzindo cocôs, depois... Né? Nós produzimos rabiscos, ideias esquisitas, etc, etc. E um dia a gente acaba fazendo até alguma coisa que preste. Né? Com um pouco de sorte, você acaba escrevendo a Divina Comédia, criando a Catedral de Chartres, uma coisa assim, né? Mas você começa com cocô, né? Não se esqueça disso. Então, as nossas ideias juvenis são todas elas, comparativamente, vamos dizer, as elaborações verdadeiramente sérias e cultas, são cocôs, tá certo? E por isso eu digo, você não pode se apegar ao seu cocô, né? Você tem que deixar ele embora. Quer dizer, falou aquilo, no instante seguinte esquece, né? Porque vai vir outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E é justamente esta capacidade de você ir de síntese em síntese, cada vez mais alto, cada vez mais abrangente e cada vez mais se aproximando da realidade. Isto aqui se chama educação. Como no Brasil a maior parte das pessoas não tem isso, então o número de falsas sínteses, de sínteses disformes que aparecem na praça é uma coisa, assim, quer dizer, uma produção de monstrinhos ou de cocôs enorme. Se você vê esses sites da internet, as discussões, todo mundo, né, entusiasmado, discutindo, no Orkut, né, eu digo, é tudo monstrinho. Quer dizer, são sínteses que você não pode negar que são criativas. Quer dizer, você juntou vários dados e criou uma forma. Né? Então, alguma criatividade tem ali e às vezes revela até algum talento. Eu digo, mas espera aí. Talento significa o seguinte, a capacidade de fazer alguma coisa, algum dia. Então, ser talentoso, né, é mais ou menos assim, como bom, toda mulher tem a capacidade de ser mãe. Quando ela tem 3 anos, ela já tem a capacidade de ser mãe, potencialmente, mas ainda vai faltar muita coisa. E, sobretudo, ela vai poder ser mãe sozinha. Né? Então, nós também somos assim, quer dizer, esses nossos talentos, eles... Vamos dizer, para que eles deixem de ser meros talentos e comecem a ser de uma capacidade efetiva, né, isso leva muito tempo, dá muito trabalho, e não se consegue isso sem sem você pagar muito mico, sem você ter muitas humilhações, muitas decepções consigo mesmo, como eu fiquei decepcionado com a lei dos três estados, né? Vocês imaginem assim, eu quando tinha 16, 17 anos, né, eu estava lendo Erich Fromm, né, O Medo à Liberdade, o Conceito Marxista do Homem. Ah, eu fiquei absolutamente deslumbrado com aquilo, né? É um negócio fantástico. E imediatamente eu comecei a estruturar toda a minha experiência na forma daqueles conceitos que o homem estava dando, né? Como a minha experiência era relativamente pobre, era fácil, né? Então, eu comecei a fazer análise marxista de tudo, né? Eu pegava assim, a classe social que eu pertencia, né? Os valores e símbolos que estavam ali, dava tudo aparentemente certo. Né? Levou um tempo para eu entender que havia pessoas que tinham experiência que ia muito além de mim. Quer dizer, pessoas cujo círculo de experiência eu não podia sequer entender. Então, por exemplo, quando eu comecei a. Quando se abriu para mim todo mundo, vamos dizer, da psicopatologia. Ora, psicopatologia é uma coisa que existe. Desde que o mundo é mundo. Né? Não existe uma tribo de índio que não tenha lá o seu louquinho. Né? Não tem uma cidade interior que não tenha, né, o seu louquinho. Pensando bem, eu vi uma estatística do INPS que dizia que no Brasil 10% da população é doentes mentais. Eu digo, uai, como é que eu vou encaixar isso no negócio da classe social? Pensei, pensei, pensei, falei, não dá. Então, precisa abrir mais um continente. Eu comecei a estudar um negócio de psicanálise, né? Já que o Fromm dava uma abertura para a psicanálise e o marxismo. Aliás, a característica da escola de Frankfurt é a sua fusão da escola de Frankfurt, do qual o Fromm era uma espécie de mascote, né? Ele era o mais pequenininho, o mais burrinho e um dos últimos a aparecer, portanto, um dos mais populares, né? Então, daí comecei a ler o negócio de Freud, Wilhelm Reich, essa coisa toda. E eu fui vendo, falei, meu Deus, isso aqui é um oceano. Esse negócio se abre para dimensões que você não tem como chegar lá com conceitos marxistas de jeito nenhum. É impossível, absolutamente impossível. Se você tentasse isso, forçasse, não vamos fazer uma interpretação materialista até o fim, você chegava onde chegou, virar um rádio, você fica maluco. É aos poucos que você vai ampliando, mas só se você, vamos dizer, os seus estudos acompanharam uma necessidade efetiva de saber. Entendeu? Então, eu sugiro que cada um faça um exame de consciência e diz, mas por que que eu quero estudar? Hein? Eu me lembro, por exemplo, quando criança, eu como entrei na vida muito tarde, né, eu aos 8 anos de idade era um bebê, foi fácil eu perceber que eu não estava entendendo nada. E em volta todo mundo parecia estar entendendo tudo. Eu não entendia nem direito o que as pessoas falavam, eu só tinha prática de conversar com pessoas da minha família. Quando eu fui posto numa escola, os garotos falavam de uma outra maneira completamente diferente, a professora falava um outro treco. Existia um negócio chamado escola, que para mim é esquisitíssimo. Mas eu não sei se você tirar praticamente do bercinho, daí tipo um uniforme e põe na escola. Eu digo, o que que eles estão querendo de mim? O que se trata? O que que é isso aqui? Então, o meu sentimento de incompreensão e de ignorância, de obscuridade, era uma coisa tremendamente angustiante. Mas ainda depois, né, tivemos certos dramas de família, eu assistia também. A vida dos meus vizinhos, tinha muitas pessoas atormentadas com mil e um problemas, entendeu? E eu olhava tudo aquilo, eu tinha a impressão que todos estavam entendendo aquilo e que o único que não entendia era eu. Muito mais tarde eu descobri que ninguém estava entendendo nada, mas isso não me consolou de maneira alguma, ao contrário, piorou. Então, o meu impulso de conhecimento, ele, primeiro, ele está muito ligado à ideia do sofrimento humano. De constatar o sofrimento humano, não só numa das suas dimensões. Porque, por exemplo, você pode, aos 14, 15 anos, você ser impressionado, digamos, pelo problema da pobreza. Né? Aliás, eu fui antes disso. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu tinha vários amiguinhos e um deles era o mais pobre. mais pobre, e morava na pior casa da rua, a qual ficava encostada num morro. E um dia o morro desabou, e metade da família do jeito morreu. Eu vi isso. Então, bom, claro que o problema, a pobreza como sinal, vamos dizer, de desamparo, quer dizer, as pessoas eram indefesas, claro que me chamou a atenção. Mas, veja, tem certas pessoas para as quais o impacto do problema da pobreza marcou toda a vida delas. Ou seja, estruturaram todo o seu campo de experiência a partir de uma única experiência. Em vez de abrir para outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, se você faz isso, claro que você esteriliza a sua mente. Também tem outro aspecto, é o seguinte, o sujeito quando começa a estudar, principalmente se vem para o meu curso, é claro que ele vai experimentar várias aberturas. E, frequentemente, a diferença entre o que ele enxergava antes e o que ele passa a enxergar é muito grande. E ele pensa assim, poxa, é isso. Agora eu me encontrei. Ele se encontrou coisíssima nenhuma. Esse mundo dos estudos é uma sucessão de aberturas e de saltos que não termina. Não termina. Então, eu não creio que este primeiro impacto que esse curso tem sobre as pessoas seja, se não, vamos dizer, uma espécie de isca, quer dizer, você foi fisgado, tá, para ir para cima. Então, bom, teu peixe saiu da água, agora tá na terra. Agora, bom, não é uma metáfora evolucionista, mas é o peixe que sai da água, começa a rastejar, começa a andar e termina voando. É uma boa imagem. Aqui, meu filho, nós não estamos muito só para tirar você da água, estamos para ensinar você a voar, pô. Quer dizer, para você começar um dia a viver a vida do espírito de maneira permanente. Claro que sempre vai ter, vamos dizer, a sua submissão aos fatores naturais, terrestres, ela nunca vai acabar. Você vai carregar isso até o último dia e não é para você ficar bravo com ela, porque se tirasse ela, você morria. Então, quer dizer, às vezes é triste você ver que você está querendo ensinar o sujeito a voar, ele mal aprendeu, É assim, como um pintinho que saiu da casca do ovo, está batendo umas asinhas assim, pô, agora eu estou realizado, pô. Eu digo, mas meu filho, escuta, você é apenas um pinto, eu queria transformar você numa águia. E você está contente com esse negócio aí? Quer dizer, você não tem ideia de onde isso aqui vai parar, entendeu? Então, também é claro que à medida que avança a sua compreensão das coisas, e avança, sobretudo, em densidade. Quando eu falo densidade, eu me refiro, por exemplo, àquilo que eu estava dizendo da leitura de Aristóteles. Quer dizer, uma leitura densa, de Aristóteles é a leitura que enxerga todo o aristotelismo por trás de cada frase de Aristóteles. Então, isso é uma densidade de leitura, mas pode haver uma densidade de experiência também. À medida que aumenta essa densidade, a sua capacidade de expor isso em palavras se torna, evidentemente, deficiente. Você vai saber muito mais do que você pode dizer. E do que você pode, daquilo que você pode dizer, as outras pessoas só podem compreender uma parte. Então você adquire um segundo problema, que é de como você adaptar aquele seu mundo interior de conhecimento e experiência às suas possibilidades de comunicação, que são bastante restritas. Tá certo? Então, isso quer dizer, quanto mais você compreende as coisas, menos as pessoas te compreendem, porque para te compreender, ela precisa saber o que você sabe. Então, naturalmente, você vai ficando mais sozinho e você precisa da companhia de outras pessoas que também têm o seu nível de compreensão. Isso é inteiramente natural. Quer dizer que você, a sua possibilidade de ter uma convivência com pessoas de nível de consciência menor ou nível intelectual menor diminui. No Brasil existe essa ilusão de que todo mundo pode ser igualmente amigo de todo mundo. Só porque a pessoa não sabe o que é amizade. Quer dizer, amizade é, dizia Santo Tomás de Aquino, idem vele, idem nolle. Quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Quer dizer, você é amigo de pessoas que estão indo para onde você está indo. Tá certo? Não. Os outros não são propriamente amigos, porque se eles não compartilham dos teus valores, dos teus objetivos, eles não podem te entender por dentro. Só podem te entender sociologicamente, por fora. Então, se as pessoas te compreendem sociologicamente, ou seja, como exemplar de um certo grupo, tá certo? Elas não têm uma relação verdadeiramente pessoal com você. Tá? Então, é natural que à medida que você aprofunda então seu conhecimento, isso, a sua experiência da realidade vai se tornando mais densa, você precisa de pessoas igualmente preparadas para você trocar, para você ter este intercâmbio. Tá certo? E é justamente isso que vai integrar você no grupo dos chamados intelectuais. Né? Não no sentido que a palavra tem atualmente no Brasil, porque também tem, né, até o Chico Buarque de Holanda é intelectual. Então, não é nesse sentido que eu estou falando. Então, este trajeto, quer dizer, de certo modo, ele é uma biografia inteira. E, vamos dizer, a minha ambição é assim, eu acho que eu posso levar as pessoas a isto. Eu sei como faz, porque eu fiz para mim mesmo, sozinho, tá certo? Aos trancos e barrancos. Né, com dificuldades imensas, e eu creio que eu posso condensar a minha experiência de modo que as pessoas aprendam o que eu aprendi. Se eu levei 40 anos, elas talvez levem 10. Hein? Ou 12. Quer dizer, reduzimos, então, vamos levar um terço, vai? Então, isso já é um sistema pedagógico. Nesse trajeto, então, eu fui percebendo que o problema da língua ele se colocava para mim de uma outra maneira que não para as outras pessoas. Por exemplo, eu ouvi as pessoas dizer, não, você tem que pensar na língua estrangeira. Você vai aprender a pensar na língua estrangeira. Eu digo, bom, muito bem. Para você poder chegar a pensar numa língua estrangeira como você pensa na sua, são 30 anos. É uma vida inteira. Então, isso é uma bobagem fora do comum. O que eles querem dizer é o seguinte, você vai automatizar certos circuitos verbais que você vai repetir acertadamente nos contextos sociais em que aquilo seja cabível. Tá certo? Porém, para você chegar a uma compreensão literária da língua, não é assim tão fácil. Você não pode pensar na língua do sujeito. Você tem que pensar na sua. Porque se você não encontrar, vamos dizer, o análogo perfeito na sua experiência linguística, você não vai entender a profundidade daquilo. Ou seja, nesse sentido, ler as grandes obras de literatura é traduzi-las mentalmente. E traduzir da maneira mais acertada que você possa. Quer dizer, é uma obra criativa, porque muitas vezes, na maior parte dos casos, você não vai ter correspondência exata, você vai ter que produzir um análogo. A produção desse análogo é a compreensão profunda. Como desde o início, eu quando era jovem era muito pobre, eu não tinha a menor perspectiva de viajar para parte alguma, quanto mais de morar num país estrangeiro, eu falei, bom, não sou turista, não serei turista jamais, eu quero entender as obras de literatura. E eu fui vendo que as maneiras pelas quais as pessoas ensinavam as línguas estrangeiras não servia para aquilo. Servia para fazer turista. Tá certo? Ou para o sujeito arrumar um emprego, uma coisa assim, fala, mas não é isso que eu quero. Né? Eu não me incomodo de ser incapaz de conversar. Eu não vou conversar com ninguém, não vou conversar com o livro, porque eu quero entender aquilo de uma maneira, né, profunda e exata, por assim dizer, científica. Quer dizer, tem um cara que tem uma compreensão científica do sentido deste texto. Não é um problema filológico. Né? Então, não existe nenhum ensino de idiomas que atenda a isto. Né? E é mais ou menos esta ideia que eu tenho trabalhado aqui com a Margarita. E é o que nós vamos fazer. Nós, até agora está acertado que vai ser às quintas-feiras, mais ou menos 2 horas de aula. Vai ter interatividade, quer dizer, vocês têm o chat e também têm as perguntas impressas. E ela vai começar lendo com vocês esse livro, que é ao mesmo tempo, vamos dizer, não vai ser só, já escolhi de propósito, isso aí foi feito com... Foi feito de má intenção. Né? Porque o livro é uma meditação sobre a língua inglesa como base de toda a educação. Né? Então, nem todos vocês farão esse curso. Evidentemente, nós vamos ter que cobrar uma mensalidadezinha, ou que vai ser alguma coisa em torno de 15 dólares no máximo, não vai passar disso. Então, os que puderem fazer, devem fazer, né? Ah, e naturalmente as aulas serão todas gravadas e ficarão à disposição para quem não pudesse ter na hora. Mas o melhor é a interatividade para você poder tirar as suas dúvidas com a professora no mesmo momento. Né? Então, tudo isso para explicar o que nós estamos tramando com esse negócio das línguas. Mais tarde, se possível, faremos a mesma coisa com a língua espanhola, italiana, francesa, no mínimo essa, né? Mas isso aí é para mais tarde. Muito bem. Como tema específico para o dia de hoje, eu queria analisar para vocês um tema histórico que tem algo a ver com a minha pesquisa da mente revolucionária, mas que serve para outras coisas também. Que é, vamos dizer, o problema do que nós podemos chamar de guerra cultural. Então, todos nós estamos entrando, vocês estão entrando dentro, vamos dizer, de um cenário de guerra cultural. Né? E eu desejaria mostrar para vocês mais ou menos como isto pode acontecer, né? E qual é o processo pelo qual certas ideias ou crenças podem se tornar dominantes numa sociedade. E dá também para vocês a ideia do que nós podemos chamar de hegemonia intelectual. Não no sentido gramsciano só. No sentido gramsciano significa o seguinte, significa que as suas ideias se impregnam por toda a sociedade, né, e se tornam uma espécie de subconsciente, de modo que todo mundo acaba pensando do jeito que você quer, mesmo que eles não saibam isso. Né? Um exemplo disso é o uso, por exemplo, da palavra revolução. Né? Eu coletei aí um mostruário enorme de usos desse termo em títulos de livros publicados no Brasil. Então você tinha a revolução na tecnologia, né? A revolução na culinária, a revolução no vestuário feminino, né? A revolução disso, a revolução daquilo, a revolução da arquitetura, tudo. Tem a revolução por toda a parte, né? E no fim até o Papa dizia que o advento do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma revolução. Então, você vê que todos estes usos da palavra estão baseados, vamos dizer, numa falsa analogia. Porque em todos esses casos se trata de uma mudança ou de uma novidade repentina e auspiciosa. Todos eles. Não é isso? Ora, as revoluções jamais são repentinas. Revoluções são processos enormemente... Revoluções políticas são processos enormemente complexos, né, que levam muito tempo. E se podem parecer auspiciosas por uns momentos, depois que elas se passam, você vê que não foram nada auspiciosas, que foram, né, uma onda de azar quase macabra. Né? Quando você vê um país devastado, quando... Eu vi lá a Romênia devastada por 40 anos de comunismo, agora leva 200 anos para levantar aquilo. Né? Você fala, bom, então é uma analogia errada. Mais errada ainda seria a analogia com as chamadas revoluções. Né? Quem colocou a palavra revolução em circulação foi Copérnico, com o livro de, acho que é 1543. As revoluções dos corpos celestes. Né? Então, essa analogia é mais errada ainda porque os corpos celestes, a revolução consiste em voltar ao mesmo lugar. Né? Quer dizer, é exatamente o contrário de uma novidade. Se tem uma coisa que não tem novidade nenhuma, eu digo, bom, e as órbitas planetárias, que você pode calcular com uma antecedência de 100 mil anos. Né? Você pega aí na internet, você encontra, né? Efemérides, são todas as posições planetárias pelos próximos 10 mil, 30 mil, 100 mil anos. Quer dizer, qual é a novidade? Não tem nenhuma. Então, o uso generalizado da palavra revolução como novidade auspiciosa não corresponde nem à origem astronômica do termo, nem ao seu sentido político. Não é isso? As revoluções podem ser auspiciosas, tá certo? Ou podem ser o contrário, dependendo de contra quem é a revolução. Né? Então, e frequentemente os seus próprios adeptos se dão mal. Isso é quase uma constante na revolução. Os primeiros líderes de uma revolução são sempre mortos pela própria revolução. Então, daí eu me perguntei, mas de onde saiu este uso, né, da palavra? Como que a palavra se disseminou universalmente, sendo baseada numa dupla e falsa analogia? Eu digo, isto é o que se chama hegemonia. Quer dizer, o uso da palavra revolução como novidade repentina e auspiciosa, ele é parte do discurso de propaganda revolucionária. Isso se disseminou de tal modo que as pessoas mais antirrevolucionárias que podem ter também adotam mesmo, né, o mesmo vocabulário. Outro dia mesmo saiu um livro de um autor chamado, acho que David Bentley Harris. É uma apologia da religião cristã. E ele diz que o cristianismo foi a grande revolução e que tudo que veio depois é um bando de reacionários que são contra a revolução. Ué, está errado. Né? Porque como você pode dizer que o cristianismo foi uma novidade auspiciosa se já estava anunciado desde não sei quando? Né? Então, mas é isso para mostrar para vocês o poder de impregnação que o vocabulário de uma determinada corrente política pode ter na sociedade em geral, independentemente das crenças políticas pessoais de cada um. Né? Isto chama-se hegemonia. Quer dizer, quando o seu adversário começa a pensar do jeito que você quer e usar as palavras no sentido que você quer, aí você ganhou. Tá certo? Então, basta você ver esse uso generalizado da palavra revolução num sentido de novidade auspiciosa para você entender por que que o movimento revolucionário, depois de conhecidos e arquiprovados, né, os seus crimes, os seus horrores, que transcendem todos os demais males, né, já acontecidos. Se você pegar todas as tragédias acontecidas à espécie humana, não se compara ao que as revoluções fizeram nos últimos 200 anos. Até uma vez eu fiz uma tabelinha, tá, até aqui, ó, terremotos, pestes, né, furacões, etc, etc, epidemias, tudo. Soma de... Olha, as revoluções mataram mais gente, né? Então, como é que depois de revelar tudo isto, o movimento revolucionário ainda progride, ainda conserva sua autoridade moral perante tantas pessoas? Eu digo, olha, veja o uso da palavra revolução e você compreenderá por que que isto acontece. Porque isto é a hegemonia e isto é a demonstração, é um exemplo de como funciona uma das três formas de poder que existe. Porque existem três poderes apenas. Você tem um poder intelectual, espiritual, você tem um poder político-militar e você tem um poder econômico. Quer dizer, a natureza do poder intelectual é demarcar as possibilidades de concepção e percepção das pessoas. Então, é claro que isso funciona a longo prazo. Nunca é um poder pessoal, porque raramente o sujeito que o exerce tem a oportunidade de ver aquilo funcionando no prazo da sua vida. Né? É uma coisa que, às vezes, para desencadear seus efeitos, leva 200, 300 anos. Mas, a longo prazo, é o mais eficaz dos poderes. Né? Inclusive, tudo aquilo que o poder político-militar ou o poder econômico pode fazer está já demarcado de antemão por esse poder intelectual. Então, é, por natureza, um poder póstumo. Né? E por isso mesmo não parece um poder. Quer dizer, quantas vezes você está agindo exatamente dentro do campo de possibilidades que foi demarcado 200 ou 300 anos atrás, por um sujeito que aparentemente não tinha poder nenhum e que podia ser até socialmente um João Ninguém. Nesse, quando você vê, por exemplo, o que era Sócrates, é? Socialmente ele era um pequeno empresário, um empreiteiro, um soldado aposentado que, quando acabou a guerra, montou lá um negócio de construção pequeno, né? Ele não era nenhum Odebrecht. Era isso. Socialmente ele era isso apenas, tá certo? No entanto, nós ainda repetimos os esquemas de pensamento criados por Sócrates. Toda vez que você, numa discussão, você diz uma palavra, você retruca para ele: o que você quer dizer com isso? Você está agindo socraticamente. Quer dizer, é uma possibilidade de ação humana que Sócrates inventou. Não, realmente não existia antes. E que, desde então, é imitado por todo mundo. Quer dizer, ele demarcou um novo campo de possibilidade. Né? Então, quando eu estou falando de hegemonia, eu estou falando não só no sentido gramsciano, que é mais imediato e mais material, mas num sentido de longuíssimo prazo. Não é isso? E que pode abranger, então, civilizações inteiras, como o uso da palavra revolução abrange a civilização ocidental inteira. Não é isso? Eu mesmo, que estudei o negócio, que vi quanto isso é inapropriado, eu mesmo, frequentemente, me pego... Né? Eu não escrevi que a obra do René Girard era uma revolução? Então, eu mesmo usei a palavra nesse sentido. Né? Isto mostra o poder de impregnação dessas coisas. E junto com, vamos dizer, com as palavras, está moldado automaticamente o imaginário e as suas reações de base, reações quase inconscientes. Né? Então, quando você tem uma situação onde é de guerra cultural de Cuba, faz favor para mim, vira esse negócio porque está dando um reflexo aqui. É, isso, ótimo. Obrigado. Que barulhinho é esse? O negócio apitando aí. Ah, tá bom. Então, quando há uma situação de guerra cultural, qual é o fator decisivo? Quem ganha e quem perde? É? Eu estou dizendo isso por quê? Porque vocês estão entrando dentro de uma situação de guerra cultural. É isso? E, queiram ou não, né, isto aqui é a preparação de um exército para uma guerra cultural. Nós temos diante de nós um problema temível que vai ser o que vai decidir provavelmente toda a sua vida. Quer dizer, nós estamos, vamos dizer, tudo que nós estamos fazendo é para um país onde a cultura superior foi totalmente destruída, então é totalmente, não sobrou nada, nada, nada, nada, nada. Basta você ler os nossos escritores dos anos 50 e ler os de agora para você ver que o que aconteceu foi uma catástrofe sem precedentes. Isto nunca aconteceu em nenhum país do mundo, nem mesmo a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, os melhores escritores, pensadores, todos foram embora. Eles foram embora, mas não morreram. Né? Então, você tem uma cultura alemã no exílio, como se tem uma cultura russa no exílio. Né? Você pode dizer, por exemplo, a filosofia morreu na União Soviética. Né? Sim, ela morreu na União Soviética, mas fora da União Soviética, você tinha Leon Chestov, você tinha Berdyaev, você tinha um monte de russo, criando uma cultura russa majestosa. Né? Mas no Brasil não tem nada disso. Tá certo? Não pense assim, os melhores escritores brasileiros foram todos para o exterior. Não, quem vem para o exterior sou eu, um cara, que sou eu, pô. Isso é nada, isso é zero. Né? Então, o que houve no Brasil foi realmente uma devastação da cultura superior, da linguagem, né? E das possibilidades de percepção e de julgamento moral. O embotamento moral do país chegou a um ponto em que, né, vocês viram essa semana aquele negócio do Lula, que o sujeito se gabando de ter cometido um estupro que talvez ele nem tenha cometido, mas que ele acharia lindo cometer, né? E depois aquele negócio que saiu lá no Reinaldo Azevedo contando que o sujeito tem saudade do tempo que os meninos só tinham relações sexuais com cabritas e jumentos. Meu Deus, isso é uma coisa assim, tão grotesca, né? Que, quer dizer, em qualquer outro país do mundo isso é inimaginável, só poderia acontecer num país onde, desaparecendo a cultura superior, desapareceu capacidade que as pessoas têm de julgar as coisas e de avaliar o peso respectivo, né? Então, a tarefa que se apresenta a nós, nós vamos ter que reconstruir tudo, minha gente, né? E isso, evidentemente, é guerra cultural, claro. Então, o que decide a guerra cultural? Qual é o lado que vence e qual é o lado que perde? Né? Então, vou voltar uns séculos atrás e ver o que aconteceu logo no advento da modernidade. Eu vou ler aqui três linhas de um livro que é uma coisa majestosa, Radical Enlightenment, de Jonathan Israel. Uma das grandes... Isso aqui é o primeiro volume de uma série, cada um de 1000 páginas, um negócio monstruoso. Então, vamos dizer, tá tudo aqui. Nem sempre a gente concorda com as avaliações que ele faz, mas é... Em matéria de coleção de fatos, dificilmente você vai encontrar uma coisa melhor que isso. Então, diz ele o seguinte. Após 1650, um processo geral de racionalização e secularização instalou-se, o qual rapidamente derrubou a velha hegemonia da teologia no mundo dos estudos e lentamente, mas com segurança, erradicou a magia e a crença no sobrenatural da cultura intelectual europeia. Muito bem. Isso aqui é um entendimento geral que se tem do que houve nesse período, geralmente chamado o Iluminismo. Quer dizer, a crença na magia foi afastada junto com a hegemonia da teologia e se instala então um processo de racionalização e secularização. Como se deu isso aí em termos de guerra cultural? Porque se nós caracterizarmos assim, haviam representantes de uma cultura tradicional, aquela que era, tá, que se incorporava, por assim dizer, na igreja e nas universidades. E surge aí uma nova onda, uma nova classe de pensadores, de autores, que rapidamente se sobrepõem aos anteriores e conquistam a hegemonia. Conquistam a hegemonia a tal ponto que hoje a interpretação corrente que se dá ao que aconteceu naquela época foi precisamente a que os próprios novos autores, novos filósofos davam de si mesmos. Ou seja, a autoimagem deles, que eles transmitiam, foi a que se impregnou nas gerações seguintes. Até que ponto esta autoimagem pode ser falsa, nós averiguamos quando nós baixamos do plano dessas grandes generalizações históricas para o estudo, vamos dizer, dos fatos concretos, né, para uma espécie de micro-história. Né. Então nós averiguamos, descobrindo, por exemplo, que a apologia, vamos dizer, da liberdade civil e política veio junto com uma nova concepção do homem que o explicava como uma máquina sujeita a determinismos que tornava a sua liberdade uma coisa simplesmente inexistente. Não é uma coisa estranha? Quer dizer, você prova que o homem é um bichinho ou uma máquina, ou pior ainda, uma máquina, que toda a conduta dele está predeterminada por leis mecânicas, e em seguida você reivindica para esta criatura, assim descrita, a liberdade civil e política. Você pode, vamos dizer, reivindicar a liberdade para a sua bicicleta, por exemplo? Para o seu computador, dizer, o meu computador, ele tem liberdade civil e política, ele tem o direito de ter a opinião que ele quiser, de dizer o que ele quiser, tomar as decisões, de se casar com quem ele queira, de exercer a profissão que ele quiser. Não faz sentido isso. Quer dizer, se você demonstrou que o homem é uma máquina inteiramente determinada por leis mecânicas, a ideia da liberdade civil por isso que não faz o menor sentido. Daí, quando nós escavamos um pouco mais, nós descobrimos que alguns dos filósofos dessa época tinham perfeita consciência disso. E diziam o seguinte, como Voltaire. Voltaire dizia o seguinte, é preciso mentir como um diabo. E não só em momentos particulares, mas sistematicamente e sempre. Ora, não houve autor que influenciasse mais esse período iluminismo do que Voltaire. Se o sujeito está consciente, ele é como Maquiavel, que diz, né, eu nunca escrevo a verdade, e quando descubro alguma verdade, eu trato de escondê-la o melhor que eu posso. Claro que ele não diz isso em público, ele diz na sua correspondência privada. Declarações do mesmo teor são muito frequentes, entre outros autores do mesmo período, como Diderot, D'Holbach e outros. Né? Então, quer dizer, foi esta gente que removeu a cultura antiga baseada na crença, na magia, etc., e inaugurou uma nova era baseada na racionalidade. Falou, tudo isso está muito esquisito. Né? Mas nós podemos nos perguntar, se esses camaradas eram assim, como Voltaire e outros, como foi que eles levaram vantagem tão facilmente na disputa com os seus adversários? Né? Por exemplo, nós sabemos que existe uma imagem pública da ordem jesuítica que foi consagrada por todos, praticamente todos os historiadores até os anos 50, que diz o seguinte, que a ordem jesuítica foi um fator de atraso no desenvolvimento e progresso das ciências, né? Porque enquanto o pessoal estava com as ideias de ciência experimental, racionalidade, etc., eles estavam com a velha teologia, né, oprimindo todo mundo, né, e não deixando ninguém pesquisar coisíssima nenhuma. Bom, nos últimos 30 anos foi que o pessoal, alguém lembrou de perguntar, mas peraí, será que foi assim mesmo? Quando você vai ver as contribuições da ordem jesuítica, as contribuições dos jesuítas ao desenvolvimento da ciência nesse período, digamos, século XVII e XVIII, foram muito maiores do que todo mundo. E não consta, você não tem um único caso em que alguma pesquisa científica tenha sido inibida pela ordem jesuítica. Ou seja, quer dizer, uma mentira histórica se impregnou e se tornou domínio público e todo mundo acredita naquilo. Piamente, isso é repetido tanto por historiadores profissionais quanto por autores de livros didáticos que vão parar nas escolas e quanto por jornalistas. Isso vai parar até no cinema. Né? Quer dizer, a imagem do jesuíta empedrado nas suas crenças obscurantistas impedindo o progresso da ciência é uma coisa de domínio público. E isso significa o seguinte, significa que um dos lados se tornou hegemônico na disputa. Mas o que aconteceu? Se havia tantos homens de ciência, tantos filósofos na igreja, sobretudo na ordem jesuítica, como é que os outros acabaram por se sobrepor? Sobretudo uma coisa que me chama muita atenção é quando você estuda os escolásticos, Santo Tomás de Aquino, Dan Scott e outros, e depois você os compara com os filósofos da modernidade, os primeiros filósofos da modernidade, como Descartes, Bacon, etc., etc. Estes últimos se mostram de uma inabilidade filosófica verdadeiramente pueril. Schelling observou que a entrada da modernidade reduziu a filosofia para um nível pueril. Mas como que é possível que pessoas tão filosoficamente desarmadas acabassem por sobrepujar pessoas que tinham uma formação muito mais aprimorada que a deles, né? E que, ademais, dominavam as mesmas ciências que eles dominavam. Bom, então nós observando aquele período, nós vemos que o combate que os representantes da ordem antiga moveram aos novos filósofos consistiu em duas coisas. Primeiro, consistiu em denunciá-los como ateístas ou pró-ateístas. Às vezes Freud não era formalmente ateu, como Descartes não era, mas a sua filosofia, vamos dizer, favorecia o ateísmo a longo prazo. Então, descobrir as raízes de ateísmo nas obras desses camaradas e denunciá-los, por isso, foi uma das principais ocupações dos polemistas, vamos dizer, anti-iluministas, né? Antimodernistas e anti-iluministas entre os séculos XVII e XVIII. E o segundo modo de combatê-los foi discutir certos pontos específicos das suas doutrinas, né? Como, por exemplo, ali o... Quando você compra um exemplar das meditações de filosofia primeira de Descartes, geralmente vem as meditações e depois vem as objeções e respostas, é um monte de, né, de objeções. Então, essas raízes do ateísmo foram logo denunciadas na filosofia de Galileu, de Newton, de Descartes, de Francis Bacon e, sobretudo, de Spinoza. Né? Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu... A mesma reação que os cristãos tiveram diante de Descartes, os judeus tiveram diante de Spinoza, eles olharam aquilo e falaram, mas isso aí vai esculhambar com a nossa religião. Né? Bom, acontece o seguinte, qual era o princípio de credibilidade em que se baseavam esses respectivos campos? O campo tradicional se baseava naquela síntese de fé tradicional e autoridade intelectual. Essa mistura tinha sido feita. Isso é característico da Idade Média. Né? Quer dizer, nós temos um legado da tradição e nós temos, ao mesmo tempo, o exercício da análise racional. De tudo o que nós temos, nós só temos isso. Os novos filósofos, ao contrário, eles tentavam personificar a autoridade intelectual em estado puro, sem compromisso com uma tradição. Tá certo? Ora, a acusação de ateísmo valia somente no quadro antigo. Ela significava algo dentro daquela síntese de tradição e autoridade intelectual. Para a autoridade intelectual considerada em estado puro, isso não significava nada. Mais ainda, acusar os camaradas de ateístas ou pró-ateístas os ajudava a se caracterizar em público como um novo tipo de autoridade intelectual, independente da religião. Peraí, o que houve aí? Para voltar e sentar. Um minutinho só. É que eu uso a Isa como minha régua. Se a Isa não está entendendo, eu tenho a impressão que eu mesmo não estou entendendo. Então, eu sei. Então, quando os representantes da ordem tradicional acusavam os novos filósofos de ateístas ou pró-ateístas, eles estavam falando na sua própria linguagem e estavam apelando a um princípio de credibilidade que valia para eles, mas que não valia necessariamente para o outro. O outro lado estava tentando se afirmar como uma autoridade intelectual independente da tradição. Ora, quando eram acusados de ateístas, isto dava ainda mais nitidez à figura que eles estavam tentando representar. Isso ajudava, na verdade. E, quando os representantes da ordem tradicional, em vez de acusar de ateístas, ou independentemente de acusar de ateístas, se apegava ao exame de certos pontos específicos da doutrina, armava com eles o quê? Um debate filosófico. o que implicava necessariamente reconhecer a identidade deles como filósofos dignos de atenção profissional. Isto por quê? Porque os representantes da ordem antiga estavam tão identificados com ela que não conseguiam conceber uma situação diferente. Ao passo que os representantes da nova ordem já tinham inventado uma situação diferente, já tinham apostado tudo numa situação diferente, ou seja, no advento de um novo tipo de autoridade intelectual, desligado da tradição, não necessariamente hostil a ela, mas desligado e independente dela. E cada vez que eles discutiam, eles afirmavam esta autoridade e mostravam que ela já existia. E o outro lado, o lado tradicional, quando os atacava, seja como ateístas, seja como autores de filosofias erradas ou inverídicas, os reconhecia como filósofos. Então estava aí formada a nova autoridade intelectual. Entenderam? Isso quer dizer que 2 séculos de polêmica. Quer dizer, quem hoje lê as objeções anti-iluministas dos autores católicos da época? Ninguém mais. Sumiu. Isso é um material imenso. Sumiu. Porque era totalmente destituído de valor? Não. Mas porque era incapaz de fazer face à nova situação histórica que estava sendo criada. Em toda situação de guerra cultural, existe este equívoco embutido. E aquele que for capaz de tirar proveito deste equívoco impõe uma nova autoridade. Ainda que seja vencido nas discussões particulares. Como todos eles foram. Por exemplo, quando você pega a discussão de Galileu com São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino foi o inquisidor encarregado de examinar as obras de Galileu. Você pensa que a Inquisição ia pegando as pessoas tocando a fogueira e fala, não é assim. A Inquisição era um doce de coco. Eles mandavam o inquisidor ia lá, batia na sua porta, falava, olha, okay, tem que examinar suas obras, tem que discutir com o senhor para ver exatamente o que o senhor pensa. Ficava anos discutindo essa coisa. Os regimes modernos não dão essa chance para ninguém. Você é capaz de imaginar, sei lá, o pessoal da KGB pegando o Solzhenitsyn e disseram, aqui, meu amigo, delegamos aqui um escritor, um pensador para discutir com o senhor as suas obras, para entender exatamente o que o senhor está pensando. É capaz de imaginar uma coisa dessa? Essas delicadezas de alma são coisas de outra época. Então, na discussão de São Roberto Bellarmino com Galileu, São Roberto Bellarmino estava léguas acima de Galileu. Léguas. Ele entendeu Galileu muito melhor que Galileu se entendeu a si mesmo. Porque Galileu afirmava que o Sol era o centro do universo. E São Roberto Bellarmino usou argumentos de tipo einsteiniano para dizer isso. Falou, olha, isso aí, no universo tudo depende das posições. Você não pode demarcar um centro. É impossível demarcar um centro absoluto. Mas quem hoje lê as objeções de São Roberto Bellarmino? Só historiadores profissionais e um outro estudioso, como eu, por exemplo, eu fui lá ler. E falei, mas é claro, o homem está montado na razão. E quando você vai ver, vamos dizer, a ideia einsteiniana da relatividade das posições já está dada ali. Eu falo, mas isso aqui é uma realização científica fora do comum, muito maior que a de Galileu. E por que que Galileu, que entrou na história como pioneiro, e até como vítima e mártir, quando ele não foi vítima e mártir, o processo de Galileu, como é o que a gente chamaria hoje uma pizza, porque Galileu era afilhado do Papa, ninguém ia fazer mal nenhum a ele. Então, o que eles fizeram? O seguinte: olha, meu filho, você faz uma declaração pro forma, você se desmente pro forma, depois você volta para a universidade e continua ensinando a mesma coisa e ninguém mais vai te amolar. Foi exatamente o que aconteceu. Isso, a opressão de Galileu foi menos do que a opressão do Lula, que ficou 30 dias na cadeia, muito bem tratado. Mais apanhou. Então, Galileu não ficou nem um dia. Tudo que houve foi uma combinação. Falou: olha, seu tio aí mandou fazer isso aqui, tá entendendo? Como é que se diz? Apagar aí o vexame e tal. Mas depois você pode continuar ensinando a mesma coisa, como de fato ele continuou. O que aconteceu foi o seguinte. que esses novos filósofos, eles não tinham a mais mínima condição de entrar num debate filosófico técnico com os escolásticos. Eles não dominavam a técnica filosófica. A maneira deles colocarem os problemas, comparada, vamos dizer, com a finura da técnica escolástica, é realmente pueril. Schelling tinha razão. Mas, por exemplo, quando você pega as meditações de filosofia primeira de Descartes, que eu já examinei no texto que chama René Descartes e a Psicologia da Dúvida, você vê que tudo aquilo que Descartes apresenta como sendo um experimento intelectual efetivamente realizado, é impossível de se realizar. Aquilo é uma ficção, aquilo é uma obra de ficção. Tudo ali é ficção. Só que da ficção ele tira conclusões que ele pretende ser adequado à descrição da realidade. Se você pega Bacon, o novo órgão de Bacon, diz que criou um novo modo, um método da ciência, etc. O novo órgão se divide em duas partes. A parte em que ele copia o método de Aristóteles e a parte em que ele cria tantos novos preceitos e complica tanto a guerra que o método se torna inaplicável. Ninguém jamais usou o método de Bacon, nem o próprio Bacon. Não dá. E quando você vai ver, o que é o novo método científico? Meu filho, o novo método científico é um método de confrontação experimental de hipóteses. Isto é a dialética de Aristóteles. Não há diferença nenhuma. Falo, o que inventaram de novo? Nada. O único ponto que introduziram foi, vamos dizer, a observação matematizada. Que no tempo de Aristóteles não fazia sentido, porque você não tinha matemática suficientemente desenvolvida para isto. Já quando entra em cena Newton, Galileu, etc., etc., você já tinha novos instrumentos matemáticos que permitiam matematizar uma parte das ciências naturais. Bom, quando você pega todos esses filósofos que apareceram, Newton, Descartes, Spinoza, etc., etc., você vê que, como conjuntos, as filosofias deles são desastres totais, totais, totais, totais, totais. E elas se tornam, vamos dizer, importantes na história por certas contribuições específicas que fizeram ou à filosofia ou às ciências. Então, quer dizer, são monstrengos dos quais se aproveita uma parte. Tá certo? No caso de Descartes, por exemplo, se aproveita a geometria analítica. E mais alguma coisinha. Quando você pega a obra mais majestosa da época, que foi a física de Newton. Hoje nós sabemos que a totalidade do estudo que ele faz sobre a gravitação universal, a totalidade daquilo era um capítulo de um imenso sistema de metafísica que ele estava construindo. Sistema de metafísica e teologia, que visava a instaurar uma espécie de monoteísmo absoluto de tipo islâmico, onde se abolia a Santíssima Trindade e ficava, o conceito que ele tem de Deus é exatamente o conceito que tem no Islã, Allah, quer dizer, a unidade absoluta. E isso quer dizer que toda aquela parte dos estudos teológicos e alquímicos de Newton não é uma coisa separada que ele se dedicou, por extravagância. Não, isso ocupou a maior parte da vida dele. E está muito claro ali que aquela coisa da gravitação era apenas uma peça dentro do sistema. Quando nós tentamos ver o sistema na sua totalidade, nós vemos que ele não faz o menor sentido. E o que é, vamos dizer, exatamente a física de Newton? É a descrição de um conjunto de aparências matematicamente medido de tal modo que você capta, vamos dizer, uma repetição, uma regularidade, uma constância num certo fenômeno da natureza. Então, o que é? Aquilo tudo é a descrição A física de Newton é a descrição de um conjunto de fenômenos. Fenômenos quer dizer aparências, né? Feita de tal modo a captar a regularidade do fenômeno e a sua repetitividade. Tá certo? É isso que se chama lei física. Tá certo? Porém, na hora que você descobriu que a matéria atrai a matéria, na razão direto das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, o que você tem aí é um fato da ordem física. Qual é a inteligibilidade disto? O que significa isto? Você vê que dentro da tradição anterior, você só considerava que você conhecia alguma coisa quando você conhecia as implicações filosóficas da coisa. Ou seja, o mero conhecimento do fato não significava nada. Você tem que ver as implicações filosóficas e teológicas. Ou seja, você tem que encaixar aquilo dentro de uma cosmovisão inteira. Senão você não entendeu. Tudo que é isolado e fragmentado não faz, isolado e fragmentado não faz sentido. Então, quer dizer, a ciência antiga buscava a inteligibilidade, o sentido de tudo. Claro que podia errar em muitas coisas, mas vamos dizer, o esquema geral de inteligibilidade permanecia. Newton descobre um fenômeno, claro, um fenômeno de importância extraordinária, né? Mas se nós perguntarmos o que significa isso, quais são as consequências filosóficas e teológicas disso, você não pode deduzir nada daquilo. Nada, nada, nada, nada, nada. A lei da gravitação universal é praticamente compatível com qualquer consequência filosófica que você queira tirar dela, porque ela é apenas um fato. Na verdade, Newton tentou integrar essa descoberta dele, dentro de um conjunto inteligível, que é o seu sistema metafísico. Mas esse sistema metafísico está totalmente errado, é maluco, tá certo? E misturado com tantas crendices inaceitáveis, de tal modo que toda a obra metafísica do Newton foi jogada no lixo e sobrou só aquele pedaço. O que aconteceu em seguida? Tentou-se fazer com que este pedaço, que era um mero fato, se tornasse um fundamento filosófico. E daí surgem as filosofias mecanicistas todas. É claro que isso não faz o menor sentido. A mecânica de Newton tanto não é um fundamento de nada que Newton teve que criar toda uma metafísica para fundamentá-la. Agora, pessoas que não eram capazes de entender a complexidade do pensamento de Newton apegaram-se à lei da gravitação e fizeram dela um novo fundamento e criaram a filosofia mecanicista, ao qual provavelmente o próprio Newton jamais teria aderido. E isto foi, né, vamos dizer, depois um autor que eu não me lembro quem foi que disse isso. Ele disse, foi o casamento espúrio de Newton com Locke. John Locke. É claro que a filosofia mecanicística é 100% falsa. E o próprio Newton sabia disso. Porque você reduzir tudo, vamos dizer, a uma máquina é uma mera figura de linguagem. Reduzir certos conjuntos de fenômenos, quer dizer, a uma relação mecanicística é um expediente que você usa para você poder fazer certas medições. E a tal ponto é um expediente que para construir a lei da gravitação, Newton teve que postular duas premissas absurdas. que é o que ele chamava o espaço absoluto, e o tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. Ora, o que é espaço? Espaço é a possibilidade da compresença das coisas. Essa possibilidade considerada em si mesma, sem as coisas, é apenas um conceito teórico e não uma coisa existente. Do mesmo modo, o que é o tempo? É a ordem da sucessão do que acontece. Se nada acontece, não tem sentido falar em tempo. Então, esses dois conceitos inteiramente absurdos, Newton teve que postulá-los porque ele estava querendo criar um instrumento de medição para descrever o comportamento dos corpos macroscópicos no espaço. Isto é perfeitamente legítimo. Quando você inventa um instrumento de medição, esse instrumento de medição é arbitrário, como na Inglaterra usaram o braço do rei, o pé do rei, o polegar do rei. O polegar do homem era o dobro do nosso polegar, então o pé dele era desse tamanho. Podia ter sido um cara baixinho, você está entendendo? Se o rei fosse baixinho, seria outro. Quando inventaram o metro, a mesma coisa. Supuseram o diâmetro da Terra e dividiram por não sei quanto. Por que por não sei quanto? Porque eles quiseram. Quer dizer, toda a unidade de medida é arbitrária. Medir é comparar uma coisa com outra. Então, Newton, ao postular o espaço absoluto e o tempo absoluto, ele estava fisicamente certo, porque está criando o instrumento de medição que ele precisava para fazer o que queria fazer. Só que é o seguinte, ele acreditava mesmo nisso. Então quer dizer que a física newtoniana é um pedacinho racional de um imenso conjunto irracional. Este pedacinho, por sua vez, não tinha por si mesmo, vamos dizer, significado filosófico algum, era apenas a descrição de um fato. Olha, nós medimos e vemos que as coisas se passam assim e se passam sempre assim. Claro que aquilo abriu a possibilidade de você fazer milhões de outras medições e descrever milhões de outros fatos. Mas a coisa não tem significado filosófico em si. É apenas um dado empírico, muito bem medido, muito bem descrito, tá certo? E constante, até certo ponto. Então, o que que filósofos de... Se Newton já era um filósofo de segunda categoria, embora fosse um grande matemático, os seus sucessores foram de terceira, quarta e quinta categoria e transformaram a mecânica de Newton na base de uma nova filosofia, onde tudo tem que funcionar mecanicamente. É uma coisa tão estúpida que o próprio Newton jamais pensou nisso. Sobretudo porque a analogia mecânica é a analogia com a máquina. A máquina foi o ser humano que criou. Então, você inventa um negócio, e depois você usa aquele mesmo negócio como modelo para explicar tudo que existia antes. Ora, isso aí é uma figura de linguagem. Não é isso? Quer dizer, por que as máquinas? Por que você não fez uma analogia, por exemplo, com o mercado? As leis da economia. Por que você não fez uma analogia com as línguas, como mais tarde se fez? Por que você não fez uma analogia com o vestuário? Você pode fazer uma analogia com qualquer coisa, mas eles gostaram das maquininhas, sobretudo os relógios, que era uma novidade. Quando pararam de usar relógio de areia e começaram a construir relógio mecânico, eles disseram, que maravilha, então o universo deve ser assim. A mesma coisa que a gente faz com os computadores. A gente inventa um computador e diz, e se o universo funcionar assim? Eu digo, bom, é claro que ele funciona assim, porque qualquer analogia sempre funciona de algum modo. Se uma analogia for 100% falsa, ela não é uma analogia. E se ela for 100% verdadeira, ela não é uma analogia, é uma identidade. Então, o cérebro humano, ele se parece com o computador. Por quê? Porque foi o cérebro humano que inventou o computador, pô. O cérebro humano não pode fazer uma coisa totalmente heterogênea a ele. Agora, você pretende que o computador explique o cérebro, eu digo, bom, você vai fazer uma analogia. Mas o perigo da sua analogia é que você vai entrar dentro dela. E tudo aquilo que no seu cérebro não funciona como um computador, você vai deixar de ver. Por quê? Uma analogia de base dá origem a milhões de outras analogias. Isso não termina nunca. Então, enquanto você continuar nesta linha de investigação, você vai achar analogias, analogias, analogias, nunca vai terminar. Então, isso aí, por exemplo, foi o que criou toda a filosofia de língua anglo-saxônica, a escola analítica, né? Eu acho que assim, a escola analítica, para mim, é a arte de fazer perguntas cretinas, né? E depois gastar todo o manancial da lógica para tentar respondê-las e nunca chegar a uma resposta. Porque todas as discussões aí nunca acabam. Por exemplo, as máquinas podem pensar. Eu tenho a resposta imediatamente, mas imediatamente. Digo, se você construir ela para pensar, ela vai pensar. Isso é a mesma coisa que você perguntar: os carros podem andar? Podem mover-se? Eu perguntei a mesma. Se você fez uma máquina para se mover, ela deve se mover. Tá certo? No entanto, os debates, né? Ontem mesmo eu estava lendo um texto do Alan Turing, que foi um dos inventores do computador, discutindo a coisa assim com alto nível. Eu digo, mas para que tudo isso? Uma coisa óbvia que uma criança tem que perceber imediatamente. Se você fez a máquina para determinada coisa e a máquina funciona, então é exatamente isso que ela faz. Hã? A máquina pode tomar decisões? Eu digo, se você construir a máquina para tomar decisões, ela vai tomar decisões, uai. A máquina pode ter emoções? Eu digo, se você construir a máquina para ter emoções, ela vai ter emoções. Agora, eu garanto você, a máquina não vai construir você. Isso ela não vai fazer. A máquina inventou o seu inventor. Então, essa máquina precisava ter surgido antes, até que o computador. E depois o computador, aos 30 e poucos anos de idade, inventou o Alan Turing. Né? Isso não vai acontecer. Então, são perguntas bobas. Perguntas pueris. Agora, para você estruturá-la logicamente e proceder a resposta, dá um trabalho miserável. Só que isso, evidentemente, vai se afastando cada vez mais da experiência real humana, a ponto que isso não serve para mais nada. Curiosamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles dão um valor extraordinário a estas coisas. Apagou aqui, ó. Então, isto tudo surgiu do mecanicismo. Quer dizer, surgiu uma estupidez filosófica que se prolonga há 3 séculos. E da qual está muito, muito difícil de sair. Por exemplo, essas questões levantadas pelo senhor Peter Singer. Por que que os frangos não têm direitos humanos? Isso. Que direito você tem de comer um frango? Pergunta eu, que direito tem você de comer um tomate? Não é isso? É uma crueldade para com tomate, é? Então, quando nós falamos de noção de direitos humanos, essa noção nos parece óbvia simplesmente pelo longo hábito. Mas quando nós examinamos as circunstâncias em que surgem esses direitos, nós vemos o que havia de paradoxal e de incongruente na base, nós entendemos por que o Peter Singer pode perguntar sobre os direitos humanos dos frangos. Porque o homem, da declaração dos direitos do homem, é menos que um frango, ele é uma máquina. Então, se o homem, definido como uma máquina inteiramente determinada por leis mecânicas, pode ter direitos, ou por que que não há de tê-los um frango, que é um bicho muito mais complexo? Então, o absurdo não é perguntar pelos direitos humanos do frango, né? O absurdo é tomar a noção de direitos humanos como se fosse uma coisa simples, problemática e óbvia, à luz do qual tudo pode ser julgado. Quer dizer, quando você cria um conceito cretino, né, a aplicação dessa cretinice vai gerar outras cretinices mais tarde. Se você pegar bem assim, a expressão direitos humanos, significa que são direitos de toda a humanidade, né? Então significa o seguinte: a humanidade é portadora desses direitos. Não é um indivíduo que é portador disso, nem outro Deus. É a humanidade como um todo. É a espécie humana. Como dizia Simone Weil, o que significa ter um direito? Significa que alguém tem uma obrigação para com você. Por exemplo, se eu tenho direito, né, de receber um dinheiro por um objeto que eu vendi, é porque o outro tem a obrigação de pagar. Se ele não tiver obrigação nenhuma, eu também não tenho direito. Se a humanidade inteira é portadora do direito, quem é o titular da obrigação correspondente? Os tatus-bolas? Os chimpanzés? Os planetas? Os macacos? Ou Deus? Nenhuma dessas respostas faz o mais mínimo sentido. Então significa o seguinte, a noção de direitos humanos ela não faz o menor sentido. Só pode haver direito de uma pessoa em relação a outra. A espécie humana não tem direitos. Os indivíduos dentro da espécie podem ter direitos uns em relação aos outros. Quer dizer, qualquer principiante escolástico de primeiro ano perceberia isso imediatamente. Meu filho, agora nós como espécie temos esse direito e quem vai atender os nossos direitos? Uns têm que atender os outros, então não são direitos humanos, não são direitos da espécie humana. E não, sobretudo não são direitos universais. Então, veja até que ponto desceu a capacidade analítica dos filósofos, embora eles tenham criado um negócio chamado escola analítica. Escola que não é capaz de analisar o que ela mesmo está fazendo. Por exemplo, quando inventaram o projeto de uma linguagem totalmente sem ambiguidades. Digo, ora, o que é a linguagem, meu filho? Linguagem é quando você usa um som, um grafismo para representar uma outra coisa. Qual é a relação entre o signo e a coisa? Essa relação já é ambígua. Então, quer dizer, linguagem sem ambiguidades desmente o próprio conceito de linguagem. E os caras ficaram procurando isso anos a fio. Então é por isso que o Jorge Luiz Borges dizia que metafísica é um sujeito vestido de preto num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Exatamente o que esse pessoal faz. Isto passou a existir porque por causa da expansão das universidades criou-se uma multidão de empregos e é preciso preenchê-los. As pessoas têm que ter alguma coisa, elas têm que fazer. Então elas se dedicam a esse esporte absurdo de fazer perguntas que, na base, a mente, não digo nenhuma pessoa com treino filosófico, mas a mente humana sã e normal tem obrigação de perceber na primeira. A primeira, sinceramente, não é que eu sou tão mais inteligente assim como Bertrand Russell, mas, ou Wittgenstein, mas na hora que falou para mim linguagem sem ambiguidade, eu falei, não. Isso é contraditório. Né? A linguagem sem ambiguidade é como se fosse uma roda sem circularidade. Ou um triângulo sem triangularidade. Porque a linguagem é ambiguidade, meu Deus do céu. A relação de signo e significado é necessariamente ambígua, porque senão seria uma relação unívoca. Então o signo não é um signo, ele é a própria coisa. E cada vez que você fala laranja, apareceria uma laranja. Tá certo? Então, quando Schelling diz que a filosofia moderna baixou para o nível pueril, ele tinha toda a razão. Agora, como é que você, se você está dentro desse processo filosófico moderno, como é que você faz para você sair desta puerilidade? Foi uma coisa que Schelling tentou a vida inteira e mais ou menos só conseguiu na velhice. Então, quando nós voltamos à guerra cultural dos séculos 17 e 18, eu digo, mas olha, os representantes da ordem antiga perceberam que havia uma raiz de ateísmo nos camaradas. Havia, de fato. E perceberam que em vários pontos das suas doutrinas eles estavam errados. Eles só não perceberam o seguinte, é que aqueles caras não eram filósofos de maneira alguma. E quando você vê, por exemplo, olha, como é que Newton consegue fazer uma coisa tão bem feita quanto esta lei da gravitação universal e escrever tanta besteira por outro lado? É simples, porque a forma de inteligência dele é como um desses mongoloides que são calculadores prodígios. O sujeito erra em tudo, exceto numa coisa. Descartes também, eu digo para você, Descartes é filosoficamente ridículo, ridículo. Ele não sabe distinguir de ficção e realidade. Ele escreve uma ficção e ele acredita nela. Então, isso aí é a lauda 1, né? Quer dizer, contei para vocês a história do meu cunhado, estava testando foquinhas lá na Folha, principiante jornalista. A mulher chegou e botou papel na máquina de escrever, naquele tempo era a máquina de escrever, e escreveu Lauda 1. Ele disse, acabou o teste. Então, a proposta filosófica de Descartes é Lauda 1. Isto aí não dá para fazer, isso é uma besteira sem mais tamanho, mas você, com base nisso, você vai escrever uma obra de ficção e as pessoas vão ficar intoxicadas com essa obra de ficção e vão ficar se movendo dentro do seu imaginário, né, como o rato no, na toca, uma toca fechada. E vai levar. A filosofia de Kant é a mesma coisa. E todos aqueles que tentam saltar para fora disso, eles não conseguem. Hegel tenta saltar. Karl Marx tenta saltar. Mas não pode. Por quê? Eles estão todos presos dentro do mito da modernidade. E qual é o mito? O mito é, primeiro, acreditar que esses caras são filósofos. Então, não era preciso discutir o conteúdo da filosofia deles, porque essa filosofia não existe. Então, quando você começa a discutir esta ou aquela tese, você está conferindo significação filosófica a uma coisa que não tem significação filosófica alguma. E você está ajudando esses novos filósofos a impor, né, a sua identidade, precisamente a identidade que eles querem impor. Ora, quando você vê, por exemplo, deixa eu mostrar um livro para vocês. Olha aqui. Mordecai Feingold, Jesuit Science and the Republic of Letters. É uma coletânea de estudos sobre a contribuição jesuítica à ciência. E você chega à conclusão e fala, de todas as pessoas que eu estou falando, ninguém ajudou tanto o progresso da ciência quanto os jesuítas. Por outro lado, essas descobertas feitas por Newton, por Galileu, pelo próprio Descartes, descobertas científicas, elas não estão vinculadas à nova filosofia mecanicística. Elas podem se encaixar em qualquer filosofia. Portanto, a ilusão de que a nova filosofia fomentou o progresso da ciência contra a anterior é absolutamente falsa. O que aconteceu foi simplesmente que o lado que estava montado na razão não compreendeu exatamente do que se tratava. Não pegou o truque. Sobretudo, porque acreditou nos novos filósofos, nos termos que eles colocavam à discussão. Quando era preciso ver algo que estava por trás do que eles diziam. Então, por exemplo, aqui o Jonathan Israel. Olha aqui. Quando se eliminou a noção do crime de feitiçaria, crime de bruxaria, deixou de ser crime. Isto foi comemorado na Holanda, em 1690. Cunharam-se moedas comemorativas da derrota de Satanás. Veja que coisa. Quer dizer, por que você para de perseguir as bruxas? Satanás foi derrotado. Isso é operação mágica? Quer dizer, os caras que fizeram isso eram cristãos, né? Então, a partir da hora em que nós dizemos a bruxaria não funciona mais, a bruxaria nunca funcionou, nós não acreditamos em bruxaria, na mesma hora você acredita que Satanás foi derrotado? É como se agora legalizamos a bruxaria, né? E, portanto, Satanás não age mais sobre nós. Isso é um raciocínio mágico mais louco que eu já vi na minha vida. E, no entanto, na época, isso pareceu perfeitamente racional. Quando nós, hoje, sabemos que os fundadores da Royal Society, que é, vamos dizer, o centro, o templo da ciência moderna, todos eram alquimistas, astrólogos, macumbeiros, de modo geral, falo para o hotel, tem um submundo da ciência moderna que não se conta. O que, que é o mecanicismo, se não uma operação mágica? Pela qual você impregna na mente das pessoas uma imagem de que elas funcionam mecanicamente e instantaneamente elas cessam de perceber tudo aquilo que nelas não possa ser explicado mecanicamente. Isso é pura magia. Isso quer dizer, a modernidade foi uma vasta operação de magia que enganou até os seus opositores mais radicais. Uma tremenda ilusão, né, sustentada, vou dizer, por algumas descobertas científicas que eram absolutamente independentes desta filosofia, né, e que, se arrogando a autoridade destas descobertas, faz delas o pseudo-fundamento de uma nova filosofia que, justamente, abdica da investigação do sentido. No mundo mecanicista, não faz mais sentido você perguntar o sentido do que quer que seja. Ora, na fase anterior, qualquer fato científico que você descobrisse só se considerava que tinha sido compreendido quando se conseguia captar o sentido dentro de uma cosmovisão inteira. Agora não tem mais, tem só a investigação mecanicista. E a investigação mecanicista agora se substitui à investigação do sentido. Então você não procura mais o sentido, você procura somente o como funciona. Quer dizer, tudo, a ciência virou o quê? Manual do usuário. E esta porcaria se chama de ciência até hoje. Quando isso evidentemente não é ciência. Isto é um pedaço da ciência. Hoje em dia, nós começamos a sair deste pesadelo. Quer dizer, gradativamente os historiadores vão descobrindo toda a mistificação que houve por trás da coisa. Tá certo? O coeficiente de irracionalidade nesse iluminismo, né, começa a aparecer. O coeficiente de mentira, de ocultação proposital, de propaganda, de guerra cultural, tudo começa a aparecer. Mas é claro que com isto nós percebemos, junto com isto, nós percebemos a limitação da cultura tradicional antiga. Porque todos esses defensores da ordem tradicional cristã, eles não entenderam o que estava acontecendo. O que significa que, em termos históricos, os inimigos deles, os novos filósofos, tinham uma visão histórica muito mais ampla. E isso é o que eu chamo domínio do espaço aéreo. Quer dizer, você entender o conjunto do processo e o que está realmente em jogo. Entendeu? Muito bem, o meu objetivo, a minha ambição pedagógica é formar pessoas que sejam capazes disto. Isto dá muito trabalho. Principalmente porque esta aquisição, vamos dizer, do panorama a um tal ponto que lhe permite fazer previsões históricas acertadas e saber para onde as coisas estão indo e, portanto, o que você tem que fazer. Isto passa por toda uma vida, por toda uma caminhada de sínteses parciais erradas que você vai fazer. Eu digo, mas se toda síntese que eu faço está tudo errado, quer dizer, tudo que eu penso está relativamente falso, está tudo afetado por uma espécie de pecado original, a que eu vou me apegar? No que eu vou acreditar, afinal de contas? Você só vai acreditar numa coisa. Você vai acreditar no poder do Espírito de te conduzir por entre as confusões até que lenta e gradativamente começa a se fazer claridade. Não antes da sua idade madura. É para você acreditar só nisto. Né? E isto é Deus. Isso é Espírito Santo. Não importa qual seja a sua religião ou a sua falta de religião, é só nisso que você tem que acreditar. O conteúdo das suas crenças, o conteúdo das suas ideias vai ter que ser abandonado uma vez, duas vezes, três vezes, 10.000 vezes. Até que chega uma hora em que o que está te mostrando na realidade, o que está formando a sua ciência, já não é mais você. É o espírito mesmo. E daí você está vendo as coisas como elas realmente são. Eu digo isso porque é quase incontornável a tendência de quando você conquista um conjunto de ideias mais complexas, você se apega àquilo. Porque as suas ideias anteriores eram pobres, eram ruins, eram cegas. Você, agora eu vi a luz. Você não viu luz nenhuma, meu filho. Você viu apenas meia dúzia de fatos que você não conhecia antes. Isso quer dizer, vamos dizer, que a caminhada de uma vida de estudos, ela termina no infinito. Até um dia que você acaba se acostumando com o infinito e vendo que ele é mais confortável do que o finito. Né? Embora não pareça, porque o infinito dá medo. Não é isso? Então, o dia que você entender que o mundo da verdade é um mundo infinito, infinitamente luminoso e inteligível, enormemente inteligível, é um mundo feito de inteligibilidade. Entender que ele não termina e que você não o domina. Você pode apenas transitar nele. Né? Se você não quiser dominá-lo, se você consentir que ele te inspire. Então chega um ponto onde você não tem mais ideias suas. Né? Você não quer mais ideias suas, você não quer uma opinião sua. Né? Você quer, vamos dizer, a verdade na sua totalidade até o limite onde você possa absorvê-la, onde ela possa, vamos dizer, adquirir a sua forma. Então, a verdade que você pode conhecer é comproporcionada à forma da sua personalidade. E você tem que amoldar a sua personalidade para que ela possa absorver cada vez mais, cada vez mais. Eu digo, uai, mas se a minha personalidade tem que se amoldar a doses infinitas de verdade, eu vou ficar sem personalidade nenhuma. Ela vai se dissolver e falar, ótimo, é exatamente. Quer dizer, quando você não tem mais uma forma, vamos dizer, permanente, identificável. Você tem uma forma que está sempre, você virou, como diria o Raul Seixas, da metamorfose ambulante. É isso que o Raul Seixas quis dizer. O Lula jamais vai entender isso. Entendeu? O Raul Seixas tinha alguma, até algum tinha uma inspiração. Entendeu? Era maluco, mas vamos dizer, maluco, beleza. Então, era disso que o Raul Seixas estava querendo falar. Entendeu? Claro que ele também não entendeu nada, mas ele estava indicando a direção certa. Né? Então, aí você chega, vamos dizer, também a um nível de despreocupação, onde você não precisa mais se conhecer, porque Deus te conhece. E o que você tem que saber a seu respeito, Ele te mostra. Aí você não se interessa mais por você mesmo, tá entendendo? Então, aí você começa, vamos dizer, a repousar na verdade. Claro que é um repouso móvel, um repouso ativo, mas é este o objetivo que tem que chegar. Né? Então, onde você acaba se transformando, vamos dizer, numa superfície transparente por onde a verdade pode passar. Claro que quando ela passa por você, ela vai adquirir a sua forma, e a sua forma vai falsificar um pouquinho. É o nosso pecado original, né? Tá certo? Mas chega um ponto onde você sacrifica a sua forma, a forma da verdade. Sacrifica e sacrifica cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tá? Então, este é o objetivo deste ensino. Você tem que chegar neste ponto. Não se conforme com menos. E quando eu exigi que as pessoas ficassem pelo menos 5 anos do curso, é porque eu sei que estudar trabalha. E eu sei que são pessoas assim, pessoas capazes disto, que estão habilitadas, vamos dizer, a criar a cultura de um país. Abaixo disso você não vai conseguir. Você vê que mesmo essas figuras da modernidade que eu referi, embora imperfeitamente, elas tinham isso. Newton tinha isso, Descartes tinha isso. Mas não tinha em nível suficiente. Então, quer dizer que a verdade passa através deles, de certo modo, mas a personalidade deles a deforma demais. Se deformar um pouco é inevitável, porque nós somos humanos, então, temos nossos limites, mas... Esta mistura, vamos dizer, da verdade com a deformação humana, é isto o que na Bíblia frequentemente Deus chama de adultério. Quer dizer, você está misturando uma coisa com outra, entendeu? Que não pode. Entendeu? Você está misturando a realidade, que a realidade é a verdade divina, né? A realidade que está nos fatos, que está nas coisas, ela tem um discurso, ela tem uma verdade embutida. Você deve permitir que ela fale. Você não deve deformar aquilo com a sua criação mental. Isso é a coisa mais feia que você pode fazer. Veja, você ser traficante, bandido, ladrão, viado, é menos grave do que isso. Certo? Então, dizer que esse é o pecado espiritual, esse é realmente grave. Então, claro, nós sempre estamos sujeitos a cometê-lo a qualquer momento. Né? Mas você tem que voltar e voltar e dissolver de novo e de novo e de novo essas formas, vamos dizer, inadequadas ou impróprias, né, nas quais você reveste a verdade. De toda vestimenta que você dá à verdade, você tem que mostrar que ela é. Na hora que você a cria, você tem que mostrar que ela é provisória. E tem outra melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Né? Então, abrir as pessoas para essa perspectiva de infinitude é que é um objetivo deste. De tudo que nós estamos fazendo. Por isso é que eu digo: o que quer. Qualquer conteúdo que você aprenda nesse curso é menos importante do que perseverar no trajeto. Seria como, vamos dizer, aprender a voar. Você vai fazer várias tentativas, e vai cair, e chega uma hora que você está planando. Deu para entender? Tem perguntas aí? Vou fazer um intervalinho? Então, 5 minutos de intervalo. Então, vamos retomar aqui, que tem algumas perguntas. Tem aqui algumas observações e uma pergunta da Ana Regina Guimarães Bolsas. Me informa aqui que a rede Habibs, né, usa a palavra revolução no seu. A introdução da comida árabe, então, foi uma revolução cultural no Brasil. Um negócio fantástico. Ela pergunta aqui: então, Voltaire tinha consciência do que estava fazendo, já introduzindo a mentira como norma sistemática, logo, uma nova forma de domínio e enganação para controlar, atingir e manter o poder? Exatamente, você está perfeitamente consciente do que está fazendo. Olha, é difícil você encontrar algum autor que minta tão sistematicamente quanto Voltaire. Nem o próprio Maquiavel, que também confessava ser um mentiroso, chega aos pés de Voltaire. Né? Então, você vê, essa apologia que ele faz em público dos direitos da humanidade, da dignidade humana, etc, etc. Na correspondência pessoal, ele mostra que é exatamente o contrário, tem o total desprezo pela humanidade. Aqueles tudo um bando de animais, um bando de macacos. Né? É assim, quer dizer, não há... É o próprio estilo de Voltaire. Você vê que é uma coisa totalmente, vamos dizer, artificial. É uma conversa de salão. Não é um ser humano de verdade que está falando, sempre ele está representando um papel o tempo todo. É assim, né? Só que isso aí já é uma etapa depois da paralaxe cognitiva, né? Quando a paralaxe se consolida, vamos dizer, em falsificação estrutural. Né? Eu já contei para você aqui a história de Diderot, com a história da monja, que ele inventou pedaço por pedaço aquela história e conseguiu convencer a Europa inteira que aquilo estava acontecendo, e ele... Quer dizer, a monja que estava presa no convento, ela queria abandonar o convento, as pessoas não deixavam, né? os superiores não deixavam, quando é exatamente o contrário, quer dizer, os superiores estão sempre convidando as pessoas a ir embora, né? Essa monja, ela estava. Tanto ela não poderia estar presa no convento, porque ela era a porteira do convento, ela que tinha as chaves. Né? Quer dizer, se ela quisesse ir embora, a coisa mais fácil é abrir a porta e se mandar. Né? E ainda ela permaneceu no convento e ela foi uma das vítimas da Revolução Francesa, né? Enfrentou bravamente os seus executores e foi para a guilhotina, no caso outra. Então, Diderot estava mentindo o tempo todo, sabia que estava mentindo, né? Falava daquilo às gargalhadas, quer dizer, tudo o pessoal do Iluminismo francês, mas é tudo vigarista do primeiro ao último, são pessoas que não deveriam merecer atenção, exceto como fenômenos de psicopatologia social. Se você voltar um pouco antes, fala, bom, aqueles pensadores do Renascimento não eram assim, mas eram sérias vítimas de paralaxe cognitiva, né? Quando Galileu fala, não, eu não invento hipóteses, ele não para de inventar hipóteses uma atrás da outra, né? Inventa o plano inclinado sem atrito. Fala, quando é que você viu um plano inclinado sem atrito? É você que inventou? Então isso é uma suposição, uma hipótese, né? Então ali é paralaxe cognitiva, mas quando chega no século XVIII, o iluminismo fala, não é mais paralaxe cognitiva, aí já é a falsificação estrutural. Mais tarde você tem, vamos dizer, a mentira industrializada, quando você chega já com o movimento comunista, marxista, aí é a mentira em grande escala, planejada como um produto industrial mesmo. O Anatoly pergunta, no livro A Ética na Riqueza das Nações, de Eduardo Gianetti, encontrei a seguinte assertiva. A moralidade pessoal sem a moralidade cívica é cega. O resultado é a fogueira hobbesiana. Mas a moralidade cívica sem a moralidade pessoal é vazia. O resultado é o iceberg totalitário. Pergunto, qual seria a diferença entre a moralidade do cidadão e a moralidade pessoal? A moralidade cívica, se existe, não seria a somatória das moralidades pessoais? 3. Como sustentar a prevalência dos valores individuais sobre os valores do Estado sem cair na anarquia? Bom, é a segunda pergunta que eu vou deixar para depois, mas a primeira é o seguinte. Você vê, o indivíduo humano, enquanto indivíduo, enquanto membro de uma família, enquanto membro de uma raça, enquanto membro de uma classe social, enquanto cidadão do país e tal, não são pessoas diferentes, são vários status, vários níveis da mesma pessoa. De maneira que essa divisão é uma divisão, é uma distinção formal, não uma distinção real. Não é isto? Se é uma distinção formal, eu digo, mas como que nós podemos resolver grandes questões de moralidade baseada apenas numa distinção formal que não tem um fundamento substantivo em si mesmo? Eu digo, você quer saber onde termina a moralidade pessoal e onde começa com a moralidade pública? Eu digo, não existe esse limite. Isso aí é uma simples questão de por onde você está olhando. Não é isso? Então, por exemplo, se um amigo vem confessar para você que ele cometeu um crime, você pode analisar aquilo no sentido de, vamos dizer, até de querer ajudá-lo. Não é isso? O que ele vai fazer da vida dele agora? Ele vai confessar o crime, vai se esconder, etc, etc. Você não vai olhar aquilo de um ponto de vista jurídico apenas, a não ser que você seja o advogado dele, mas não estou falando disso. Ele vai e chega para a mulher dele, olha, matei o fulaninho. Ele chega para o advogado dele, fala, matei o fulaninho. Fala, bom, ele vai encarar em dois níveis. Um, do ponto de vista das relações pessoais, do destino pessoal daquela pessoa, talvez do destino eterno, da salvação da alma, etc, etc. E o outro vai encarar do ponto de vista jurídico. É uma diferença de ponto de vista, não é uma coisa substantiva. Quer dizer, é característica do mundo burguês tratar essa distinção do público e do privado como se fosse uma coisa substantiva. Tem gente que desenvolve toda uma filosofia política baseada nisso. Isso realmente não faz sentido. Você vê, o sujeito que matou o outro é o mesmo. É o mesmo que está falando para a mulher dele, é o mesmo que está falando para o advogado, é o mesmo que vai falar para o juiz. Quer dizer, você tem que articular essas dimensões para compreender uma coisa e não tratá-las como coisas que, vamos dizer, que o Janeta está falando como se elas tivessem que ser integradas na sociedade. Não é isso? Mas eu estou falando, não, elas não têm que ser integradas nas suas exatas, têm que ser articuladas na própria visão que você tem da coisa. Uma vez que você as admitiu como dimensões separadas, como uma distinção real, como é que você vai querer que a sociedade articule aquilo que você mesmo não consegue articular intelectualmente? Aquilo que você não consegue nem pensar, como é que você vai fazer? Mas existe, evidentemente, uma tensão entre esses vários pontos de vista, mas você nunca pode esquecer que essa distinção não está na pessoa. Por exemplo, você tem um nome e tem um sobrenome. O seu sobrenome designa você como membro de uma família. O seu nome designa você como indivíduo distinto dentro dessa família. Mas isso quer dizer que você, enquanto indivíduo distinto, você deixa de pertencer à família? Ou que, como membro da família, você deixa de ser um indivíduo distinto? Claro que não. Então, são distinções nominais. Quer dizer, você pode se referir à mesma pessoa como, como um indivíduo e como membro da família, mas ele é inseparavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. De modo que, entre esses dois aspectos, existe uma espécie de uma tensão cognitiva. Uma dificuldade de articulá-las. E essa dificuldade é permanente e estrutural. Por quê? Justamente porque a distinção não é real, mas formal. Você precisa da distinção para você poder raciocinar a respeito. Não é isso? É muito difícil você raciocinar, você construir uma série de silogismos sobre um ser tomado da totalidade dos seus aspectos. Isso exige um outro tipo de pensamento. Certo? Mas se você quer discutir a coisa publicamente, você vai ter que separar um aspecto e dizer, estou falando deste aspecto ou daquele outro aspecto. Mas a facilidade de raciocínio, o fato de que uma coisa contribua para facilitar o seu raciocínio, não significa que ela é real. Isso aí é como o espaço absoluto e o tempo absoluto de Isaac Newton. Ele precisa dessas ideias para poder medir alguma coisa, mas os conceitos não existem em si mesmos. Né? Quer dizer, esses supostos objetos não existem em si mesmo. Agora, o genético, como todo pensador liberal, ele participa desse dualismo burguês e não consegue sair disso. Quer dizer, tomar distinções formais como realidade, eu digo, é a essência do pensamento burguês liberal. Agora, às vezes o outro lado, quer dizer, o lado marxista, consiste em confundir tudo. Vamos ver aqui. Aqui tem uma pergunta comprida do Fábio Blanco, mas eu acho que a pergunta é interessante. Então, bom, eu vou ler o que eu puder dela aqui. O senhor tem insistido para que atentemos sempre, em todo o nosso processo de conhecimento, à dimensão de eternidade. No entanto, tenho dúvidas se todos nós compreendemos plenamente o sentido que o senhor está exatamente se referindo. Possivelmente haja diversos graus de compreensão sobre o que significa exatamente a dimensão da eternidade, conforme o nível da apreensão filosófica que cada um já tem adquirido até aqui. Sem sobredúvida, Fábio. Tem toda a razão. Os graus seriam esses a seguir. Em primeiro grau, haveria uma compreensão moral da dimensão da eternidade, pelo qual o entendimento da existência de uma vida após a morte física basearia a nossa conduta, dando valor aos nossos atos. Claro, note bem, mas a sua vida após a morte não é a eternidade, é apenas o seu ingresso na eternidade. Mas ela, de certo modo, ela pode funcionar como um símbolo. Você vê que hoje em dia existem tantas evidências da vida após a morte que acho que negar isso é uma coisa de gente burra, ou de gente que nunca estudou o assunto. Se quiser, na próxima aula eu trago uma lista de livros sobre isso para vocês. Então, você saber que na morte não é o final, quer dizer que você continua pensando, sabendo, né? Percebendo, certo? E tendo um imenso senso de responsabilidade, já é alguma coisa. E você esquecer disto, bom, vai falsear toda a sua perspectiva. Em segundo grau, haveria uma compreensão, além da moral, também espiritual, pela qual o entendimento da ausência de um término dos tempos fundamentaria ainda a nossa fé e, consequentemente, a nossa relação com o mundo, com os homens e com Deus. Sim, Em terceiro grau, haveria uma compreensão existencial da dimensão da eternidade, pelo qual haveria entendimento de que essa eternidade é o fundamento real, não apenas da nossa conduta moral e religiosa, mas ainda de nossos pensamentos, consciência, do nosso próprio ser. É exatamente isso, exatamente isso. Até aqui eu me encontrei nesse último grau de compreensão. No entanto, lendo São Boaventura, esse autor me pareceu dizer algo um pouco mais profundo, que seria, segundo essa minha divisão, um quarto grau de compreensão. A dimensão da eternidade seria um fundamento filosófico-científico mesmo, o qual englobaria tudo, inclusive o conhecimento, sem sombra de dúvida. Eternidade e infinito são os conceitos básicos, tá certo? Que é só o conceito, mas é da possibilidade universal, o conceito da onipotência, tá certo? E note bem, o que é você fazer um raciocínio lógico? A lógica, ela nunca se, vou dizer, a lógica é um conjunto de esquemas formais que não se refere a nenhum fato concreto, só se refere a relações possíveis. Você fazer um raciocínio lógico sobre um fato real é você enquadrar esse dado real na dimensão da possibilidade. Está entendendo? Você sabe como uma coisa aconteceu, mas você pergunta como foi possível isso acontecer? Exatamente isso que você está fazendo. Então, isso quer dizer que sem essa dimensão da possibilidade universal, você não consegue entender nada, nada, zero, zero, zero, zero. Mais ainda, numa aula anterior, eu creio que eu expliquei para vocês que qualquer ente real só pode ser real perante a dimensão da eternidade. O tempo e o espaço não são suficientes para isto. Eu acho que não vou querer voltar àquela. Nós podemos mais tarde voltar àquela demonstração com né, demonstração, aquela análise, com um pouco mais de detalhamento. Tá certo? Mas basta lembrar que se você reduz tudo à dimensão do tempo e espaço, tudo só tem existência fragmentária. Você não consegue compor um único ser inteiro. Você só tem, vamos dizer, um fluxo de impressões e até as impressões se decompõem em aspectos de impressões. Então, quer dizer, se você. É isso que eu acho engraçado, porque até o sujeito que diz, ah, eu sou ateu, etc. Você pode ser ateu quanto queira, mas você continua raciocinando em termos de eternidade e de infinitude. Você não pode escapar disso aí, né? Quer dizer, não é um problema religioso, porque afinal de contas, você vê. Religião, você fala, bom, a nossa religião, o cristianismo, surgiu numa data tal, né? Antes tinha outra coisa. Eu digo, bom, mas o problema era o mesmo, né? Quer dizer, se o cara está no Egito ou na China 5 mil anos atrás, eu digo, bom, ele precisa da dimensão da eternidade para ele poder existir ou para poder conceber as coisas como existentes. Então, a noção da eternidade é o fundamento de toda a ciência, sem dúvida. A minha pergunta é, quando o senhor nos ensina sobre a dimensão da eternidade, o senhor já está se referindo a este nível último? Eu estou me referindo a todos os níveis ao mesmo tempo. Agora, o importante é você saber que o conceito de eternidade é uma coisa, a eternidade é outra. Quer dizer, nesta ordem de estudos e de práticas, nessa disciplina, uma coisa é você aprender esta noção. E outra coisa é você estar realmente, conscientemente aberto para essa dimensão da eternidade, em modo mais ou menos permanente. Que é o que a Bíblia chama caminhar diante de Deus. O que é o caminhar diante de Deus? É você saber o tempo todo que você está colocado perante a dimensão da eternidade, você está colocado perante o observador onisapiente, e você está vivendo num campo de absoluta inteligibilidade, onde tudo se sabe, onde não há mistério exceto o mistério da luz, né? Vamos dizer, o ser humano ele não aguenta estar permanentemente nisto, porque nós somos bichinhos, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos fantasiar, nós precisamos um pouco de loucura. Eu lembro que tinha um personagem do Chico Anísio que de vez em quando ele balançava a cabeça, que era para misturar as ideias. Né? Então, a gente precisa disso. Né? Quer dizer, você ser totalmente são e totalmente equilibrado, falar aí que tu fica louco mesmo. Tá entendendo? Aí é o alienista do Machado de Assis. Então, o nosso coeficiente de loucura, o nosso coeficiente até de burrice, de esquecimento, etc. Faz parte da nossa natureza. Né? E por isto mesmo, nós não devemos jamais compreender esta subida à dimensão da eternidade como a conquista da unissapiência. Né? Tem momentos que você sabe um monte de coisa, tudo isso se abre, e depois você esquece tudo e vai dormir. Isso é que é uma coisa maravilhosa do ser humano, tá vendo? Eu não preciso saber tal coisa, por quê? Porque Deus sabe. É? E se ele quiser me informar de novo, ele me informa. Então, quer dizer, a melhor prática de memória é esquecer. Eu não preciso lembrar, quer dizer, não ficar com aquela obsessão de lembrar, porque memória, né, a memória é uma coisa feminina, tá entendendo? Você não pode forçar, você tem que ir com um jeitinho, seduzir, ou conversa e tal, daí pode ser, mas agora querer forçar, não, daí vira estupro e dá tudo errado, né? Então, a memória vem quando ela quer, tá certo? E por isso ela não deve forçar. É por isso que eu acho que assim, disciplinas muito duras de estudo, elas são ruins, porque elas deformam a pessoa. Né? Elas abolem a função do esquecimento, que devolve você, de certo ponto, a inocência infantil. O homem que está dormindo, ele está tão indefeso quanto uma criança. Tá certo? E não esqueça que Jesus Cristo disse, se você não se tornar como esse pequenino, você não vai entrar no reino do céu. Então, esse momento, total inocência, onde você está colocado na mão de Deus, ah, não precisa preocupar com nada, não precisa saber nada, Deus sabe tudo, eu não sei nada, eu vou dormir. Né? Ao mesmo tempo, onde em outros momentos você pode dizer, está aberto para milhões descobertos, para você está realmente percebendo a dimensão de inteligibilidade. Né? Você tem esses dois momentos fazem parte do ser humano. Né? Eu digo, os anjos não dormem, eles não têm isso, você está entendendo? Os anjos não podem. Né? Tem um poema do Charles Péguy, que ele fala da criança que está rezando e ela já mistura o Pai Nosso com a Ave Maria, faz uma confusão danada, dorme. Né? Nós temos esse privilégio do repouso. Os anjos não têm. Né? Então, quer dizer, quando você está dormindo, Deus cuida de você. E naqueles momentos onde você está na mais profunda inconsciência e ignorância, às vezes ele te ensina alguma coisa ali mesmo. Mas muito boa pergunta, Fábio. Tiago Tondinelli. Estou fazendo exercício do curso e outras coisas, mas lendo um texto do Mário e posteriormente uma parte de A Presença Total, deparei-me com a diferença entre todo qualitativo e todo quantitativo. O quantitativo refere-se à mera soma contínua de unidades, cujos resultados seriam em todo sempre possível de ser aumentado. Enquanto o qualitativo se refere ao todo no sentido de que cada unidade participaria do mesmo. A unidade apresenta em cada novo elemento, segundo certas propriedades específicas deste último, e essas, por sua vez, acabam apresentando-se para nós quando aproximamos uns elementos dos outros. Assim, há diferença entre o todo que é mera soma e outro que é participação, sem sombra de dúvida. Essa é análoga à diferença entre, vamos dizer, o ilimitado, ou infinito quantitativo, e o infinito em sentido substantivo. Você disser, quando a pessoa fala infinito, ela lembra a série dos números. Eu digo, a série dos números não é a série das batatas, não é a série das minhocas, não é a série dos elefantes. Ela é só uma coisa, portanto ela não pode ser infinita. Ela é ilimitada apenas. Aí você tem um número, depois outro número, depois outro número, e aquilo não acaba mais. Você confundir isso com infinito, assim, é muito grave. Essa é a distinção que já dá. O próprio Descartes faz essa distinção, né, entre infinito e ilimitado. Quando o senhor diz que devemos primeiro estudar filosofia segundo o aspecto da construção da sinceridade, deixando de lado leituras de livros e outras coisas simplesmente como mero acúmulo de informações, no fundo não estaria estabelecendo justamente essa tensão entre um todo quantitativo, mera acumulação de informações com um fim abstrato e indefinido, e um todo qualitativo, percepção de si mesmo na realidade concreta para uma vida filosófica digna? Sem dúvida, essa tensão sempre existe e ela é insolúvel. Quer dizer, por um lado, nós temos que buscar conhecimentos, e desses conhecimentos que nós pegamos, poucos são aqueles que se integram facilmente dentro de um todo inteligível. Uma boa parte dos nossos conhecimentos consiste de enigmas, de mistérios, de coisas que nós não entendemos. Consiste de perguntas. Eu lembro o livro de Aristóteles, que chama questões, que é uma coleção de perguntas que ele jamais teve tempo de responder. Então, tudo isso é o quê? É conhecimento. Isso quer dizer, eu sempre insisto nisso, o repertório da nossa ignorância faz parte do conhecimento. Quer dizer, quais são as coisas que eu não sei, quais são as coisas que eu não estou entendendo. Não é isso? Então, essa tensão, eu digo, ela é insolúvel, ela vai acompanhar você até o último dia. Pergunto isso porque muitas vezes vejo uma loucura dos ditos filósofos em acumular informações sem essa posição ética que o senhor propõe, criando verdadeiros Frankensteins universitários. Cabeças bem cheias, mas muito mal feitas. Mas isso é incrível, porque você vê que os sujeitos leem, leem, leem, mas eles são analfabetos funcionais, eles não entendem a coisa na profundidade. Por exemplo, o que você pensa que é ler Aristóteles? Ou ler Platão? Lê um camarada, diz, é você conversar com um sujeito que estava atento a cada coisinha que ele dizia. Para cada uma coisa que ele estava dizendo, ele tinha 500 outras atrás, cuja relação com aquela ele estava percebendo. Então, bom, no instante que você lê, você pega apenas o que está naquela frase, daí você pode discutir aquela frase. Se você começa a discutir naquele momento mesmo, eu digo, bom, então você parou de conversar com Platão, você está conversando com você mesmo. Então, seria melhor você esperar mais um pouco e deixar que ele, por assim dizer, inunde a sua alma com todas essas percepções que estão por trás do que ele escreveu. Então, daí se inaugura realmente um diálogo entre pessoas reais. Isso é importante, quer dizer, Platão é uma pessoa real, Aristóteles é uma pessoa real, né? E você está tentando, no instante que você está lendo, você está tentando captar algo do conteúdo e da forma da alma dele. Então, se você não tem esse contato, então o que aconteceu? Tudo que Aristóteles escreveu se transforma num objeto, né, que você, do conteúdo de uma ciência, e você acha que você vai aprender isso aí. Mas acontece que esse objeto, esta ciência, ela não existe em si mesmo. Tudo que Aristóteles escreveu foi apenas o quê? Um sujeito percebeu da realidade. Um outro percebeu outra coisa, e outro, outro, outro, outro, e assim por diante. Não é isso? Então, vamos dizer, a ciência, entre aspas, considerada como um objeto independente das consciências que a construíram, não existe, é um fetiche, evidentemente. Quer dizer, aquela ação intelectual humana está sempre presente, o personagem humano está sempre presente, se bem que as pessoas gostem de esconder isso por trás de identidades sociais. Por exemplo, a característica, vamos dizer, dos trabalhos científicos é a sua impessoalidade, dá a impressão que foi escrito por Deus. Eu digo, bom, então aí já cria um certo coeficiente de falsidade. Porque você não sabe quem está falando. Então, outro dia eu estava vendo o discurso do Obama e ele disse que, por exemplo, se nós víssemos Abraão sacrificando o seu filho, nós chamaríamos a polícia. Porque nós não sabemos o que Abraão sabe e nós não enxergamos o que Abraão enxerga. Mas nós, numa sociedade democrática, nós temos que nos basear naquilo que todos nós enxergamos. E o serviço secreto? Não tem mais? Ele enxerga coisas que eu não enxergo. E todo este universo de instituições científicas e instituições de pesquisa tecnológica que sabem coisas que eu jamais saberei. Se nós formos pensar assim, ah, nós temos que nos ater àquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo, eu digo, vai sobrar um quase nada. Então, isso aí, vamos dizer, é uma ilusão, uma mentira constitutiva da sociedade democrática. De que existe, vamos dizer, um centro, núcleo inteligível que todo mundo está enxergando ao mesmo tempo e que todo mundo age baseado naquilo. Então, não, isso é impossível. Só Deus tem isso. Você está projetando sobre a sociedade humana, uma capacidade que só Deus tem. Quando você vê o que todos sabem ao mesmo tempo, você está falando uma espécie de, né, mínimo múltiplo comum, você entendeu? Você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo, até que não sobra quase nada. Isso quer dizer, é a intersecção, o ponto de intersecção de todas as consciências. Eu falo, isso não existe. Isso supõe, primeiro, que todo mundo está prestando atenção nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Você vê como as coisas não são assim. No dia que o homem pousou na Lua, meu irmão estava num bar em Nova York, vendo televisão, vendo o cara pousar na Lua. De repente chega um velho americano para ele. Porque é isso aí. Ele diz, o cara está descendo na Lua. Eu pergunto para ele, mas você acredita nisso? Onde estava a cabeça desse velho? Uma distância imensurável. Qual é o ponto de intersecção? Bom, o ponto de intersecção é o seguinte, os dois estavam olhando a mesma televisão. Mas o que cada um estava enxergando lá era completamente diferente. Então, esta intersecção é, na verdade, é uma criação mental, um artifício que a gente inventa. Vamos lá, para dentro. Alexandre Magno. Achei bastante esclarecedora a explicação a respeito da diferença entre poder e autoridade, que são conceitos bastante distintos. Porém, lembrei da definição legal de autoridade, o servidor ou agente público dotado do poder de decisão, Lei 9.784 de 1999, e de várias outras definições, inclusive de dicionários, que identificavam um conceito com outro. Claro, você pode usar as palavras no sentido indistinto, tá certo? Mas você não pode esquecer o seguinte, que existe, vamos dizer, um uso filosoficamente válido dessas coisas. Quer dizer, por exemplo, num texto legal você pode usar um sentido meramente convencional, tá certo? Mas em filosofia você tem que saber do que está falando. E, portanto, é necessário que os termos que você usa correspondam a conceitos explícitos e esses conceitos correspondam a grupos identificáveis, tá certo? De fatos distintos. Então, nesse sentido, você pode até retornar até a origem etimológica das palavras para ver que a autoridade vem de autor. Não é isso? E que poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Quer dizer, poder é poder alguma coisa. Tá certo? Então, subentende-se, evidentemente, que a ação do indivíduo seja de autoria dele mesmo. Não é isso? Mas no caso, o agente público dotado de poder de decisão, a decisão dele não é tomada por ele mesmo. A decisão vem prescrita pela lei. Então, o uso da palavra autoridade aí é uma figura de linguagem, não é um uso, como é que se diz? Estrito. É uma pena que eles usem tantas figuras de linguagem, né, nas leis, porque. Quer dizer, as leis não admitem interpretação analógica, a interpretação tem que ter uma tipicidade, portanto é o contrário do analógico. Né? Mas você acaba sendo obrigado a um pensamento analógico, por quê? Porque o texto da lei é, na verdade, um texto literário, ambíguo, certo? Então, quer dizer que a aplicação daquilo vai depender da cabeça do juiz, e no fim das contas o juiz faz o que ele quiser. Marcos Maris. Existe alguma relação entre os tipos de temperamento e os vários aspectos que se podem observar no universo? Por exemplo, o tipo fleumático estaria de alguma forma conectado a um aspecto estável ou cômodo? Sem dúvida, pelo nosso, vamos dizer, temperamento inato, nós tendemos mais a observar umas coisas do que outras, a prestar atenção mais em certos aspectos da realidade do que outras. Porém, esta preferência por certos aspectos não apaga os aspectos diferenciados. Quer dizer, ela se distingue como figura e fundo. O sujeito que presta atenção em certos aspectos, ele sabe que os outros aspectos continuam no fundo. Ele apenas, como diz o Mário, você atualiza umas coisas e virtualiza outras. Quer dizer, umas coisas para você são atuais, quer dizer, estão em ato, estão acontecendo, e outras você vê como potenciais. Você puxa umas para frente, outras para o fundo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quer dizer, eu não creio que o temperamento em si, ele determine o conteúdo completo da sua cosmovisão, porque senão essa cosmovisão seria inteiramente subjetiva, seria apenas uma projeção do formato do seu corpo. Tá certo? Isso aí os animais podem fazer, mas nenhum de nós é tão predeterminado pelo seu temperamento, que o seu temperamento deva decidir de antemão todo o conteúdo das suas ideias. Isso, inclusive, é impossível. Por quê? Porque o temperamento permanece o mesmo, mas as informações que chegam a você não chegam conforme o seu temperamento. Não é isso? Você não é assim, se você é fleumático, você só recebe informações fleumáticas. Não é possível isso. O sujeito é fleumático, mas chega uma hora, alguém dá uma porrada nele, e fala, peraí, isso não tem nada de fleumático, entendeu? Então, quer dizer, o conteúdo da nossa cosmovisão não é determinado inteiramente por nós. Não esqueça a definição do Ortega y Gasset, la vida é lo que hacemos y lo que nos pasa. É o que nós fazemos e o que nos acontece. Então, nós só determinamos uma parte, um monte de coisa que nos acontece que nós não fizemos e não poderíamos fazer, e isso tudo se incorpora em nós. Existem vários estudos de psicologia, da vida intelectual, a psicologia, da filosofia, que Nietzsche, por exemplo, acreditava isso, né? Nietzsche acreditava que os vários temperamentos produzem filosofias, né? Como o corpo produz secreções, bile, etc, etc, etc. Então é como se o sujeito já nascesse com a sua filosofia pronta, né? E depois só tratasse de arrumar argumentos para justificar. É claro que não é assim. É claro que não é assim. E é claro que Nietzsche sabia que não era assim, mas Nietzsche era outro embrulhão, era fingido. Ele mesmo dizia que ele era um palhaço. Ele tinha toda a razão. Né? Ele estava posando. Né? Tem muita coisa que Nietzsche dizia, mas ele não acredita. Está falando para te provocar, para ver o que vai acontecer. Aonde ele quer chegar com isso? Falou, ninguém jamais soube. Tá certo? E nem saberá, porque ele também não sabia. Né? Aqui, pergunta da Leila. Você disse que a amizade é amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, que ser amigo é acompanhar os objetivos da outra pessoa, etc. Como fica isso na questão amorosa? A pessoa deve exigir isso mais ainda do parceiro, não é? E quando a pessoa entra no caminho de estudo sério, o parceiro não tem interesse profundo em acompanhar. A resposta é a seguinte, dá-lhe umas porradas. Se você pretende passar o resto da vida com aquela pessoa, construir uma vida com ela, só que você quer ir para um lado e ir para o outro, eu digo, olha, o mais forte vence. Agora, se o mais forte for o mais burro, você vai sacrificar o que é superior num ao que é inferior no outro. E você está corrompendo os dois, e isso aí só pode dar tragédia. Entendeu? Quando acontece ele ser a mulher a parte mais ativa, inteligente, e o marido é um burrão que não quer saber nada, e aí é um problema grave. Né? Porque o homem é orgulhoso e não se deixa facilmente levar pela mulher. Entendeu? Então o cara burrão vai insistir, vai querer humilhar a mulher, é um problema. Tá certo? Então, chega logo pro cara e fala, olha aqui, meu filho, você me acompanha, você trata de estudar, senão eu largo você, eu vou lá viver com o Joãozinho, tá entendendo? Faz uma ameaça séria pro cara, tá entendendo? Eu tô brincando, né? Quer dizer, você tenta convencer numa boa, primeiro beijinho. Se não funcionar, você pega o pau do macarrão, pô. Né? Não tem outro jeito. Agora, veja, nós temos o dever de amar todas as pessoas. Não só os que são nossos amigos. Né? Então nós temos que ser bondosos, generosos, com todas as pessoas, até os nossos inimigos. Isso não quer dizer que você vai farquejar perante o inimigo ou alisar a cabeça dele. Né? Se a pessoa está muito distante de você, se ela está muito oposta, muito antagônica a você, o que você pode fazer pelo bem dela? Você só pode rezar por ela. Não dá para fazer mais nada, porque se chegar perto, ela vai querer te bater. Mas você pode rezar por ela. Né? E tem obrigação de fazer isso. Não é isso? Se está mais perto, bom, você pode fazer mais alguma coisa. Por exemplo, a pessoa está doente, você pode ir lá ajudar, ficar na cabeceira dela, contar umas histórias para animar, você pode ajudar a medicar, etc, etc. A pessoa está deprimida, você pode tentar animar. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas construir uma vida junto, você só pode fazer com quem quer construir uma vida junto. E, evidentemente, o objetivo dessa vida junto não é nem você nem ele. É algo que transcende os dois. O sentido de uma coisa está sempre para além da coisa. E, de fato, a coisa acaba se abrindo para o infinito. Então, se você está nesta vida de estudo e tal, e seu marido, sua mulher não quer te acompanhar, né, aí isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Agora, prestem atenção. Na sociedade brasileira, considera-se que a preguiça intelectual é um direito. E que, ao contrário, o interesse em conhecimento é que é uma coisa ilegítima e que depende da autorização do outro. Quer dizer que se eu quero não estudar, eu estou exercendo meu direito. Agora, se eu quero estudar, eu preciso da sua autorização. E isso é uma inversão completa das coisas. Ninguém tem direito à preguiça intelectual. É? Quer dizer, a recusa de conhecimento é o famoso pecado contra o Espírito Santo. Meu filho, isso não é perdoado nem nessa vida nem na outra. Agora, se você tenta obter o conhecimento e não consegue, porque você é burro, eu falo, bom, tudo bem, isso é normal, eu também sou burro, tem muita coisa que eu quero entender, eu não entendo. Né? O nível da nossa burrice, ele te aprimora a nossa burrice, evidentemente. Né? Então, hoje em dia eu tenho uma burrice de elevadíssimo nível. Né? As questões que eu não compreendo são de uma elegância formidável. Né? Mas, por exemplo, eu me lembro, a primeira vez que eu fui na escola, eu não entendia o que, que era para fazer ali. Entendeu? O que, que é essa coisa aqui? Entendeu? Então, agora eu já sei. E já sei que nunca deveria ter estado lá. Eu aí sigo o Mark Twain. Jamais permita que a escola interfira na sua educação. Então, quer dizer, o direito à indolência intelectual não existe. Esse direito não pode ser respeitado por um único minuto que seja. Se você respeitar, se você ceder isto, está perdido. Agora, você tem que ver a limitação da pessoa. Né? Então, se é uma limitação natural, a pessoa aprende pouco, ela vai devagar, você tem que ser paciente, você tem que ser bondoso, etc, etc. Mas admitir que a pessoa não queira aprender e que ela, de certo modo, seja superior a você por isso, ela pode te julgar por isso. O que é isso? Isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Pois é, esse, vamos dizer, é esse um... Na sociedade brasileira, esta coisa é uma das causas permanentes da desgraça brasileira. O desprezo brasileiro pelo conhecimento é uma coisa que você não vê em lugar nenhum. Mas como é que pode um país de 200 milhões de habitantes, do tamanho de um continente, né? Um país que também é riquíssimo, já quase está caminhando para ser a quinta economia do mundo, e as pessoas estão com essa ideia absolutamente... tacanha, estúpida, de que só aquilo que é vulgar, só aquilo que é estúpido tem direitos, e de que o cara que quer estudar, ele é um sujeito anormal, as pessoas não vão dizer, admite estudar só se for para arrumar um emprego, um cargo, uma função. Então quer dizer que tudo na vida, né, se resume num simples problema econômico. Quer dizer, o brasileiro é um povo inteiramente dinheirista. Ele só acredita no que ele acha que vai dar dinheiro para ele. E por isso mesmo vive sem dinheiro. Né? Você veja, você acha que cara milionário acredita em dinheiro? Meu Deus do céu. Ora. Como é que surgiu o sistema bancário moderno? Surgiu na hora que um sujeito descobriu que se alguém depositava 10 dólares no banco dele, ele podia emprestar 100 dólares para as pessoas e receber 200. Significa que ele desrespeita totalmente o dinheiro. Ele usa o dinheiro. Está entendendo? Quer dizer, o banqueiro é o sujeito que entende a irrealidade do dinheiro. E por isso mesmo ele é capaz de fazer dinheiro. Agora, se você acredita mesmo, o dinheiro move o mundo, não, o dinheiro não move o mundo. A cabeça dos caras move o mundo. Lucas Carvalho de Freitas. Podemos dizer que o que acontece com a palavra revolução também ocorre com a palavra moderno? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, o que é a modernidade? Alguns dizem, a modernidade é a liberdade, é a democracia, etc, etc. É, sim, mas a modernidade também é o comunismo, é o nazismo, é duas guerras mundiais, é a bomba atômica, é a AIDS, é o vírus ebola, é a gripe aviária, é tudo isso é a modernidade, meu filho. É? Então, quando você vai ver tudo junto, digo, bom, é uma mistura do bem e do mal, tá, né? Que a ideologia oficial se recusa a enxergar. Eu digo, olha, você saber que no mundo existem luzes e trevas é uma coisa que todas as civilizações participaram, só a ideologia da modernidade acha que tudo é lindo. Quer dizer, é uma ideologia de idiota mesmo. Entendeu? Agora, note bem, quando a gente fala essas coisas, a pessoa fala, então ele é favorável à cosmovisão medieval. Eu estou acabando de dizer para você que a cosmovisão medieval não foi capaz de abarcar o processo histórico do que estava acontecendo. Então eles caíram do burro. Ainda que nos pontos específicos eles tivessem razão. Está entendendo? Então, aí que eu acho, vamos dizer, um dos grandes males da Idade Moderna foi quando a igreja perdeu a hegemonia intelectual. O que quer dizer perder a hegemonia? Perdeu o controle, deixou de mandar nas pessoas? Não. Ela deixou de compreender o que estava acontecendo. Então, é assim, vamos dizer, a igreja é mãe e mestre. A igreja, mas na sua casa, você arruma um montão de problema que a sua mãe não está entendendo absolutamente. E ela continua te dando ordem. Bom, as coisas que ela está falando são certas, mas não se aplicam ao caso que você está vivendo. Então não te ajuda em nada e só atrapalha. Foi o que aconteceu com a igreja no mundo moderno. Continua ensinando, mas outra vez sempre está certo, mas aquilo ficou deslocado da situação, porque a situação mudou demais e os porta-vozes da igreja não estão entendendo o que está acontecendo. Então, não adianta ele estar com a doutrina certa. A doutrina certa é só um pedaço. Doutrina, afinal de contas, é um conjunto de verdades imutáveis, né? Qualquer teoria, ela está, vive no céu das ideias puras. Agora, conhecimento da realidade é outro. Não basta só a doutrina, você tem que saber o que está acontecendo. Quando você perde a compreensão do que está acontecendo, então você afundou. Os acontecimentos se precipitam, vamos dizer, como uma onda que você naufraga. Você veja, quanto tempo levou, né, para que alguém fosse fazer um estudo como esse Mordecai Feingold, que é um sujeito judeu, fez. Ele disse, peraí, deixa eu ver as conquistas científicas dos jesuítas e ver se aquela ideia de que eles estão contra a ciência justifica. No fim, não justifica de maneira alguma. Foi um mito criado, propaganda criada. Agora, como é que os camaradas que são, eles são apóstolos da ciência, entre aspas, da ciência, do conhecimento, mas eles vivem de mentiras e lendas. Então não tem ciência nenhuma. Daí você diz, espera aí, eles vivem de mentiras e lendas na sua visão da história, mas será que a ciência que eles fazem, por exemplo, a ciência física e tal, não continua valendo? Continua valendo só parcialmente. Porque se ela está encaixada dentro de um sistema metafísico que é falso, esse sistema metafísico falso compromete aquela verdade e a limita de algum modo. Você vê que as objeções que Leibniz fez à teoria de Newton, que não a invalidam totalmente, evidentemente, mas a limitam, foram depois todas confirmadas quando veio a relatividade geral e a mecânica quântica. Entendeu? Quem tinha razão? Newton, Leibniz. E eu acredito que se, à luz do que se sabe de mecânica quântica hoje, alguém for fazer uma revisão da teoria do conflito Newton e Goethe contra a teoria das cores, vai ver que Goethe tinha mais razão do que parecia. Fernando José da Silva. O senhor disse que passou 40 anos para aprender o que sabe, que nós alunos podemos acrescentar esse estágio em 10, 12 anos. Imagino que o senhor esteja se referindo ao que de melhor o senhor pode entender com Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Leibniz, etc. Porém, em compensação, nós alunos não teremos a rica experiência de vida do senhor que passou pelo esoterismo islâmico, pelo estudo das obras de Gurdjieff, Giordano Bruno, astrologia, alquimia, etc. Minha pergunta é, será que não sentiremos falta de conhecer assuntos, digamos assim, mais baixos, e que em geral despertam muito a nossa curiosidade, mas que podem nos ajudar a compreender a situação em que chegamos? O senhor acha, por exemplo, que ainda acaba a leitura, por exemplo, de Contos de Beelzebub, seus netos do Gurdjieff, mesmo que saibamos que ele foi um picareta metafísico? Eu digo, mas é a diferença inteira que faz entre você ler o Gurdjieff sabendo que ele foi um picareta metafísico e você ler o Gurdjieff na inocência. Tá entendendo? Então, por isso que eu digo, vocês vão gastar muito menos tempo. Assim, quanto tempo a gente deve... A gente deve ler essas coisas ou não? Eu digo, claro que deve. Mas não muito. Como é que você gradua isso? Eu sempre me lembro aquela parte do Eric Fögling, que diz que ele, quando tinha acho que 19 anos, ele leu O Capital de Karl Marx e foi marxista por 3 meses. Porque no semestre seguinte ele fez um curso de economia política e viu que aquilo tudo era absurdo. Então, o Eric Fögling levou 3 meses para se livrar do... Então, 9 meses no total, para se livrar do marxismo. Eu me levei mais de 15 anos. Se alguém tivesse me avisado, né? Se alguém tivesse me dito, por exemplo, olha aqui, meu filho, além disso que você está lendo aí, existe um negócio que se chama economia política. Estuda as duas coisas juntas e você vai ver. Eu me lembro, por exemplo, quando estava lendo lá O Capital, eu podia ter lido também o livro do von Mises, A Ação Humana. Eu não lembrei de fazer isso, eu fui ler o von Mises 20 anos depois. Então, quer dizer que, mesmo quando eu já não estava concordando com o Marx, eu estava me debatendo lá, para não afogar, tá certo? E o outro cara já tinha resolvido tudo aquilo, tá entendendo? Já, eu estava indo com a farinha, já estava voltando com o bolo, fazia 30 anos antes. Se alguém me avisasse, como eu estou avisando você, pouparia o meu tempo. Agora, o que eu sugiro é o seguinte, você deve graduar mais ou menos essas leituras, de modo que o grupo todo acompanhe a coisa. Por quê? Senão você cria um problema terrível para mim. Não dá tempo para eu tirar todas as dúvidas individuais, uma por uma. Quer dizer, um sujeito leu Gurdjieff, o outro leu Freud, o outro leu Aleister Crowley, o outro leu Melanie Klein, o outro leu Wilhelm Reich, e cada um querendo tirar todas. Vocês querem me matar, porra? Né? Não vai dar. Então, quando é para ler besteira, por favor, leio juntos a mesma besteira. Assim facilita a coisa para mim. É só por isso, só por um motivo funcional. Tá certo? Claro, veja, entre dizer, leiam o que quiser, façam o que quiser, e controlar as suas leituras, e policiar as suas leituras, as duas coisas estão erradas. Quer dizer, existe uma tensão e ela tem que ser mais ou menos respeitada. Tá certo? Eu procuro reduzir o elemento de dirigismo ao mínimo, mas eu sei que ele é indispensável. Tá certo? Eu procuro reduzi-lo ao mínimo porque eu não tenho nenhuma vocação de mestre de obras, tá entendendo? Eu gosto de ser arquiteto. O arquiteto faz o plano da casa, entrega para o construtor. Daí quem fica lá o dia inteiro enchendo o saco dos pedreiros é o mestre de obras. Eu não tenho paciência para isso. Quer dizer, aquele negócio, vamos dizer, de treinamento, eu não sei fazer. Eu sei fazer, mas eu odeio fazer. Por exemplo, ser professor de ginástica. Todo dia você vai ter que pegar os sujeitos e ensinar os mesmos movimentos de novo, mil vezes. Não. Acho horrível isso. Agora, tem gente que gosta disso. Tá certo? Então, eu não, eu gosto de dar um esquema geral, de agora vocês se virem. Mas também não posso deixar tudo assim, vamos dizer, solto. Tem que ter algum controle da coisa. O controle é dado, vamos dizer, sutilmente pelo andamento dessas aulas. Mais ainda, tudo que é dado aqui vai ser preciso você reforçar. Quer dizer, você entender a coisa na hora que eu disse, não torna aquilo propriedade sua. Você vai ter que remoer aquilo, problematizar, repensar, etc, etc. Então, nós temos alguns recursos que nós podemos usar para consolidar. Este curso que nós temos da Margarita é para isto. Porque você vai pegar certos textos que eu me referi, que contêm elementos fundamentais do nosso curso, e você vai examinar aquilo em profundidade, linha por linha, palavra por palavra. Não importa o tempo que leve, não tenha pressa. Se você fala, se eu for levar o resto da minha vida para ler esse livro, não tem importância. Afinal de contas, o importante não é o número de livros que você leu, é o que ficou para você. Não é isso? É o que se incorporou em você e que depois se transformou no seu modo natural de ver. Ainda que você deva isso a um outro sujeito. Quer dizer, eu li aquele livro, aquele cara me chamou a atenção para isso e agora eu percebo isso sozinho. Então, ó, ler besteira. Olha, o que eu li de besteira, gente, você não quer saber. Olha, tem um tempo que eu trabalhei na revista Planeta. Você é capaz de imaginar quanta besteira eu tive que ler para trabalhar na Planeta? Mas é um negócio do outro mundo. Tem um sujeito que escreveu um livro chamado A Imortalidade Física. Um francês louco escreveu um livro chamado Imortalidade Física. Então, ele dava lá umas receitas, né? O negócio era muito, por incrível que pareça, era muito baseado em clisteres, né? Injeções anais, né, de substância. É um negócio tão pretensioso, é tão grotesco. Eu tive que ler aquela porcaria inteira para escrever a respeito. O chefe era o Luiz Pellegrini, era um sujeito sádico, me fazia ler essas coisas. Né? Me fez assistir um monte de sessão de macumba, né? Assistir curas miraculosas, charlatanescas, e assim por diante. Né? Ver aqueles quadros horríveis do Gasparetto, quer dizer que foi Jean Renoir que pintou. É um sofrimento, você não sabe o que é. Quer dizer, além do besterol marxista, ainda tem todo o besterol esotérico. Uma hora que eu não aguentei mais, né? Juntei um monte de livro esotérico que eu tinha, fui lá e vendi tudo na USP. Botava, estendia no chão assim, falava, comprei veneno para todo mundo. Tá? 2 dias acabou a biblioteca. Hoje eu me arrependo que eu preciso daquilo como documentação, não tenho mais. Então, Hélio, pela explicação de Auler, podemos entender o senso da eternidade como a decorrência natural da confissão? Seria então um desdobramento do método conhecimento por confissão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, é o método Santo Agostinho. Quer dizer, você se apresenta diante do observador onisciente e ele te revela para você. E daí, você, de repente, você vê que aquela dimensão desde a qual ele está falando é a sua verdadeira realidade. Entendeu? Quer dizer, a história que você está contando já está contada desde a eternidade. As pessoas falam, ah, daí entra, cai na questão de determinismo e livre-arbítrio. Quando pergunta isso, escuta, é o seguinte, você acha que Deus é burro de ele só ser capaz de fazer uma pessoa, né, que faz o que está no programa? Quando Cristo disse, vós sois deuses, ele quis dizer o seguinte, meu filho, tem uma parte do que você faz que é ação divina e é livre porque é ação divina. Está entendendo? Agora, tem pessoas que não são capazes, que por não ter essa meditação do senso de eternidade, elas só conseguem entender Deus como se fosse um outro ente separado. Um ente enorme, um então. Né? Como os Roger Dawkins. Como é que Deus faz para ele saber o que todo mundo está pensando? Não é isso? Como se a gente tivesse começado a pensar há muito tempo, daí chegou Deus de repente e falou, opa, agora tem que saber o que esses caras estão pensando. Ele está invertendo a hora da pergunta, meu Deus do céu. Né? A nossa pergunta é, como nós poderíamos pensar se não existisse o Logos? Né? Essa seria a pergunta. Né? Então, o método da confissão vai revelando para você quem você é realmente. Né? E quem você é realmente, eu digo, quem é você perante a eternidade, quem é você perante Deus. Mas isso é muito devagarzinho. E não é você que vai descobrir isso. Deus vai te mostrar isso quando ele quiser. Quando ele não quiser, ele fecha a torneira e você fica que nem barata tonta lá. Fala, não estou entendendo nada. Então, por exemplo, vamos dizer, ah, eu vou aqui confessar os meus pecados. Né? Eu digo, tá bom. Tem umas coisas erradas que você fez. Mas tem outra coisa errada que você é. Como é que você faz? Como é que você vai mostrar isso para Deus? Você não vai mostrar isso para Deus, é Ele que vai mostrar para você. Então, de certo modo, Ele está confessando. Ele está mostrando para você. É? Às vezes isso acontece fisicamente, como no caso do Padre Pio, que o sujeito ia confessar, padre, meus pecados são, pode parar, seus pecados são esse, mas esse, mas esse, mas esse, mas esse, mas esse, mas esse. Ele fazia o serviço para a pessoa. Fala, é Deus que está fazendo isso. É? Então, o que, que ele está te dizendo ao mesmo tempo? Fala, meu filho, quem sabe os seus pecados sou eu, não é você. Você pensa que sabe, você sabe um ou dois. Não é isso? Então, eu, sei lá, eu posso estar enganado, mas... Eu acho que a melhor confissão é você chegar e falar, Deus, eu não presto absolutamente, eu não sei como você me aguenta. Então, por favor, me aguenta mais um pouco. Eu acho que é assim, isso aí é uma coisa que vai mostrando com você, mostra primeiro a sua total insignificância, a sua ausência de razão de ser. Isso é a coisa mais estranha. Por que, que eu existo? Me dê um só motivo para eu existir. Não tem, gente. Não tem, não tem, não tem. Isso é um ato de gratuidade divina. O padre Paulo Ricardo falou isso. Quer dizer, uai, se você entende que você existe porque Deus quer, você não pode dizer que Deus teve uma ideia errada. Então você tem que admitir que você foi uma boa ideia. Eu digo, uai, raios, e não é que eu sou mesmo? Então, aí, por pior que você seja, A sua existência é uma boa ideia. Então, eu acho que por hoje acabou. Nas próximas semanas eu vou mostrar para vocês um plano mais detalhado do curso de... Seria leitura de alto nível em inglês, né? Estamos planejando ainda as coisas com a Margarita, não sabemos exatamente qual dia que vai ser. Espero que seja quintas-feiras. Mas logo teremos aí um programa a seguir. Eu recomendo muito que vocês façam. Então, até a semana que vem.